Financeira.com.br. Compare e comprove. Na hora de fazer um financiamento ou um empréstimo pessoal, informe-se sobre o set do seu contrato. E agora, Mr. P fará desaparecer um carro. Eu duvido! Lá fora tem um Peugeot 208 com troca de marchas no volante, central multimídia, touchscreen com GPS, ar-condicionado Bizone, destrancado e com a chave no contato. Aproveite! Peugeot 208 com câmbio automático e motor 1.6 Flex Start por R$670 mensais. Incrível, né? Consulte as condições do site e faça um test drive. Peugeot. Na cidade, somos todos pedestres. Energia, energia, energia 97. Na Marginal Tietê, o trânsito segue carregado nos dois sentidos. De 3 de maio, parada! Corredor Norte-Sul completamente congestionado. O motorista que passa pela saída do Rodoanel encontra dificuldade. 97, estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. E trânsito parado. Já tô alucinado, parado. Mas pra minha alegria, eu mudando a sintonia, encontrei na energia o estádio. Meu time fez gol, ganhou de 3-0. Meu humor melhorou. Na 97 o estádio começou. 97 Estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. Legal, tá começando a edição do Estádio 97 aqui da Energia 97, em nome de Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen por 690 por mês, é incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Polo Ar com a Polo Ar, ar-condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. BB Financeira, você conhece o site Meu Carro Novo, é o classificado de veículos da BB. Se você está pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BB Financeira, com a BB você sempre vale mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem e Grupo Esser. Um nome construído com história, tá no ar o Estádio 97. Boa tarde a todos. A todos? Boa tarde. Todos. A todos? A nós, todos, estamos todos aqui. Opa, beleza aí, opa, tranquilo? Tô aí, conectado? Tá conectadíssimo. Tô online, hein, tranquilo? Online. Beleza. Tá sexta-feira, hein, seu Bento? Sexta-feira, RG, esse clima, um clima um pouco frio, tal. Qual a recomendação nessa noite? Jeito que tá embora? Jeito que tá. Hoje hoje é pra tirar a roupa da coruja e jogar o edredom em cima. Coruja, yeah. Domênico. Boa. Agora coruja sem roupa e com frio. Começar com o time aqui, ó. Contratações na tarde de sexta. Opa! Palmeiras. Nós. Vocês. Hoje é nós. Pô, hoje que vocês tinham que estar na zona, hein? Não, zona não. Ah, hoje é sexta. Não, quero que se dê a zona. Hoje vocês tinham que estar na zona. Não, e pra falar a verdade, eu sempre falei de Henrique. Craque de bola, fala a verdade. Olha, nunca vi bater melhor pênalti. Nem o Evair bate melhor pênalti que o Thierry Henrique. Fala a verdade aqui pra vocês também. Palmeiras é tudo. O pior defesa, o pior ataque, mas tem o artilheiro do campeonato. Que coisa, hein? Sim. Por isso que eu mando o Palmeiras. Mas diga-se de passagem, todo time que tem artilheiro no campeonato cai. Tinha que ter alguma coisa de bom, né? Alguma coisa tinha. Alguma coisa boa. Volta também com o Gatão, que sou seu fã, te escutei de Araraquara. Todo time que tem o artilheiro cai. Não, tem, senhor, não, esse senhor. Esse dado também, fala a verdade. Nada que cai, porra nenhuma. Do jogo você comentar de ontem aí, mas hoje o Palmeiras acertou duas contratações vindas da Série B, que é os jogadores Deus. Podem jogar na Série A. É o goleiro Jailson, de 33 anos. Pegamos o goleiro de vocês, cearense. É. Reserva nosso. E o volante Washington, de 25 anos, estava no Joinville. Então, oficializou o goleiro, tá feio negócio lá. Ô, seu Bento, o Washington é aquele que fala du-du-du-du-du-du, de na área. É esse aí mesmo. Esse é do Tchan, né? Então tá, os dois contratados, né? Só falta aquelas coisas burocráticas, mas tá aí contratado. E aí do jogo que você comenta ontem, uma virada, diria, histórica, aqueles caras, né, puxando. Olha, o Palmeiras entrou bem no jogo. Entrou. perdeu dois gols assim, com situação bem clara de gol, né? E aí, no finalzinho do primeiro tempo, acabou sofrendo o gol daquela velha, aquele velho erro, hein? Na hora que tomou o primeiro chutada, gol. Bola chutada pra frente, que esbarra gol. Num quica, sobra pro cara na frente do goleiro. Aí você falou, foi pro aí saco. Muita gente achou que foi falha do... Eu achei que não foi, acho que aquele chute cruzado assim. A hora que tomou o gol, você pensou, ferveu? Não, já aí pensei que já tinha ido, já faz tempo. Aí você falou, foi pro saco. Eu já ferveu acho tudo? Que, eu já acho que tá difícil de sair. Ainda mais perdendo pra Chapecoense em casa, falei, foi, né? Foi pro saco. Obrigado, hein, mano. Aí viramos o primeiro tempo, né? Perdendo de 1-0, tendo que reverter uma situação totalmente desfavorável com a torcida em campo. E que se não conseguisse reverter o mais rápido possível, a torcida podia se revoltar. Esse era o panorama do começo do segundo tempo. Aí vira-se o segundo tempo. Valeu. E o time da Chapecoense, gente, ele perdeu um gol inacreditável. Perdeu. Impressionante. Antes de, no comecinho do jogo. O Wesley entregou tempo. Isso aí, né? Olha, não fizeram o gol, porque era pra matar aquele gol, matava o Palmeiras. Mas é aquele bagulho, Domênico. É o time grande contra o pequeno. Pesou, mano. Então, mas o cara sentiu o peso. Não, mas foi a mesma coisa que eu acho que o jogo de ontem é mais ou menos. Inclusive, toma aí, é Domênico. Menos, meu amigo Oswaldo Pascoal pediu pra te entregar. Entrega pro seu pai também. É legal, boa. Muito obrigado. Quem é o Pascoal? Pascoal da Rádio Globo aí. Grande um abraço Pascoal. Pra ele, pô. O Pascoal é bom, hein? Oscar e toda a galera que eu vi. Maércio Ramos, que é sensacional da Rádio Globo também. E foi quase a mesma coisa que aconteceu com o Palmeiras e Figueirense no final de semana. Jogando bem. Perdeu a chance de fazer o segundo e matar o jogo, aí o Figueirense foi lá e fez três na sequência, né? E outro foi quase igual. Palmeiras também. O Palmeiras, eles perderam a chance de marcar o segundo gol, o Palmeiras foi lá e marcou um, numa bola espirrada meio estranha, né? O Wesley fez o gol. Numa cobrança de escanteio, na sequência, já virou. Deu pênalti, dois e o pênalti que aconteceu, que fez o terceiro gol, e aí ali foi praticamente liquidou o jogo. Aí o Chapecoense já estava completamente perdido. Não foi dois pênaltis? Acabou fazendo o último de pênalti do terceiro do nosso Thierry Henrique, que é o artilheiro da competição. E fez o terceiro dele e o quarto do Palmeiras. E aí não, ele é um dos, né? Ele ia meter mais um. Ele e o Marcelo Moreno. Ia meter mais um gol ontem. Quase que fez um gol também, né? E aí... A Chapecoense no finalzinho, com os acréscimos, né? Acabou fazendo o seu segundo gol numa falha, de novo, clamorosa da defesa. O cara mandando a bola no meio da área sem ninguém, o cara cutucou sem ninguém, né? Muita gente pode estar perguntando, nossa, que beleza, já saiu. Não saiu nada. A situação do Palmeiras é completamente muito complicada, é ruim. Estava muito mais perigosa antes do jogo de ontem e agora continua perigosa. Mas momentaneamente saiu, né, Domenico? Mesmo que o Botafogo ganhe, mesmo que não volta. Que termine a rodada, independente do que vai acontecer com os resultados, mas o Palmeiras fica fora da degola, né? Fica. Mas ele terá aí 12 jogos, porque os demais ainda, os demais, tirando o Palmeiras e o Chapecoense, ainda jogam 13 vezes. O Palmeiras vai jogar 12. Dos 12 jogos, gente, dos 12 jogos, que são 36 pontos, o Palmeiras precisa fazer 17 pontos, é isso? Essa é a minha conta ou não? Tô errado? 48 vitórias. 42. Não, eu tô pondo 45. 45 não é o que escapa? Garante. Mais ou menos. Então pelo menos de 15. 15 pontos. Errei a conta, mano? Não, 28, mais 2, 30. Mais 10? 42. Falta 3. Não, Domingo. 40. Não, pera, Boninho. Nós temos 28. Mais 28. Dois, mais 2, 30. 45, mais 10, 40. Aí vocês precisam de mais 3. Vocês precisam de 15 pontos. É 15? Isso. 15 pontos. Então o Palmeiras precisa de 5 vitórias em 12 jogos. Dá pra sair. Dá pra sair. Dá pra sair, não é isso? Dá. É isso mesmo? Acho que vocês estão errando, hein? Domingo, vocês têm quanto? 28 hoje. É 28 que o Palmeiras tem? 28. Com 15 vai pra 43, gente. Vocês estão loucos, a conta de vocês tá errada. Precisa de... Então, 43 escapa. Não, 17 pontos. Pra escapar mesmo. 17. Não é 15, não. 17. Não, nota de corte é isso daí. 43, 44 no máximo. Não, só tem bêbado nesse campeonato. Não, calma. Não é assim, não. É, mas na zona rodada vai complicar, né? Não, tá todo mundo junto ali. Tem oito times brigando. Eu não sei. E se todos esses times ganharem e ficar tudo embolado de novo ali? Apesar que tem isso. A conta não é de um time só. Então. Você tem que fazer a conta. Então, acho que é melhor 45, a minha conta é 45. Então 45. Aí eu acho que garante. 45 precisa de 5 vitórias e 2 empates. Ou 6 vitórias e não depende de mais ninguém, ou conta não pode ser dá pra fazer? Dá pra fazer? Tá. Teoricamente você fala 12, fazer 5, beleza. Só que pra nós tem uma sequência muito complicada, hein? Mas tá clareando, porque o Botafogo dispensou. Clareando em termos, o Botafogo dispensou o time dele. O Botafogo hoje de manhã. Mandou os três melhores jogadores. Os quatro. Quem que mandou embora? Mandou. Sheik, Bolívar. Por que mandou embora? Júlio César ali, quem é o quarto? E Edilson. O Edilson lá para o direito. O que aconteceu? Não, então começa a ficar melhor. Então, aí escantar, existe a possibilidade do Palmeiras até ganhar lá do Botafogo. Então aí. Pode ganhar. O Valdir vai jogar? Quando que eu vai jogar? Vai jogar. Quando que eu jogar? Não, já foi. Não, não vai ter julgado. Não, mas o Valdívia, Domenico, até ser julgado, ele tem efeito suspensivo. Até ele ser julgado novamente, então, o Palmeiras tem efeito suspensivo. Não, ainda não tá marcado. Ah, julgamento é só no final do ano. Meu. Tomara, porque aí se acontecer isso aí, o Palmeiras, com o Valdívia em campo é outro time. Vocês viram ontem, o Valdívia em campo é outro cara, dá outro panorama. Mas o que acontece, com o Botafogo todo bagunçado, se o Palmeiras conseguir vencer, ele afunda de vez o Botafogo no estrume. Sim. E sai bem. Então esse jogo agora... Depende, Porto, se o Botafogo ganhar esse jogo deles aí, ele passa o Palmeiras de novo. Um time que afasta os quatro caras mais representativos, de repente, do time. Os caras que vêm... O treinador deixou, o Mano sabe disso também, deixou o cargo à disposição. Quem que é o treinador? O Wagner Mancini. Ele falou que não queria mais ficar. O presidente do Botafogo fez muito. Afastaram os melhores jogadores dele? Afastou, porque os caras estavam cobrando coisas que a diretoria deve, tava incomodando a diretoria. Mas, ó, Domênico, ó, na boa, aqui o assunto é Palmeiras ainda aí, mas com relação a esse negócio do Botafogo, os jogadores do Botafogo aí são uns bundões, se eles não entrarem ou em greve ou fazer um protesto aí contra esses quatro que foram afastados aí. Porque o Jefferson Domenico Gatto, ele também deu uma declaração muito forte na semana passada, aí, ou então acho que na segunda-feira, falando aí que o Botafogo estava hoje esquecido e só tinha jogadores, torcida e comissão técnica. Falou que a presidência do Botafogo faz tempo que não aparece, meteu o pau em todo mundo. Por que que o Maurício Assunção não afastou o Jefferson também junto com esses jogadores? Então acho que os jogadores do Botafogo deveriam, de fato, entrar em greve, se rebelar contra essa diretoria aí que não paga ninguém e quer apitar de coitadinha. Vá pro inferno esse Maurício Assunção aí. E o Sheik que ajudava a pagar salário de alguns funcionários, tipo o roupeiro que não recebe. Ele pagava lá? Ele ajudava. Ajudava, sim. Dava uma contribuição, né? Emprestava. E queimaram o cara, rapaz. Domênico, com relação ao jogo do Palmeiras ontem ainda também, velho, dois lances aí que eu acho que poderiam ser descartados. Primeiro dentro de campo aí com relação ao Cristaldo, velho. Teve ali um lance ali, o pênalti, o primeiro pênalti pro Palmeiras. Ele queria bater? Ele pediu pro Leandro bater, o Leandro deu a bola pra ele, o Dorival Júnior falou, quem bate é o Leandro, é o meu batedor oficial, e o Cristaldo deu um piti dentro do campo. Não, o Henrique. O Henrique, perdão, falou, quem bate é o Henrique, é o meu batedor oficial. Ele deu um piti porque ele queria fazer gol, né? Mas ele que vai pro inferno, ele tá achando que ele é o quê? O dono da bola? Aquele gordinho bobo que é dono da bola e fala, eu que chuto. Mas depois ele falou que errou, mano. Não, mas que se dane, ele não pode ter esse tipo de atitude de moleque, porque querendo ou não, Domênico, era um momento crucial da partida, e aquele piti que ele deu, ele sobrecarregou o Henrique. Porque numa dessa o Henrique perde aquele pênalti. Carregou, isso é verdade. Tá certo? Ele ia cobrar, né? Todo mundo ia cair matando em cima do cara. Tava 2-1, né? Tava 2-1 o jogo. Mesmo assim, o Palmeiras na atual fase, Domênico, tinha que fazer, o cara tinha que dar força, não tinha que fazer isso daí. E parabéns, não, mas aí que tá, parabéns pro Dorival. Parabéns pro Dorival, né? Que falou, meu batedor é o cara, é ele que chuta, você não tem que dar pitizinho, no não. No final ele foi entrevistado, Cristaldo, ele tava tudo tranquilo. Né? Mas não precisava ter feito o que ele fez. Ele foi o primeiro cara correndo, Henrique, ele viu que ele fez que merda, mano. Mas que o cara que viu que fez merda. Tá errado. Mas e outro lance, Domênico, né? Outro lance também que eu acho entendo, que... Não, eu entendo, só com relação a esse lance, mano, antes de você ir pro outro, você tem toda a razão, às vezes pode sobrecarregar tudo. Pô, mas é aquele bagulho aí de companheirismo. Sim, sim, eu entendo tudo que você disse, mano, e concordo com você. Agora, o que é legal, por outro lado, aí você vai, temos que ver o outro lado, né? Por outro lado, é que tem um cara lá que também tem culhão e fala assim, pode chamar, é nós aqui. Você percebe que tem esse cara que é o Cristal. Ele se apresenta, então. Tá, pelo menos tem... É melhor o cara que se apresentar, mano, do que o cara que... se esconder. Opa, não, mas não, o fato dele pedir pra bater, Domênico, é válido. Eu também acho que é válido. Legal. O que não é válido é o piti que ele deu. Exatamente. Até o árbitro tá ligado? Com ele, né? É ridículo. Acho que até o árbitro calma. Tá achando que é quem, velho? Tá nervoso, né? Mas tá ligado, Domênico? O fato dele chamar a responsa e falar, não, deixa que eu bato... Legal da parte dele, num momento legal, difícil legal. Chamar pra ele essa responsabilidade. O nego chamar aqui, mas porra, o cara chegar lá e dar o pedido que ele deu, o escândalo que ele deu, sobrecarregando ainda mais um jogador do Palmeiras que ia bater o pênalti, é ridículo. E a segunda vez que isso acontece com o Dorival, teve um Atlético Goianiense e Santos, né, Rio? Neymar, né? Que o Neymar fez o mesmo coisa. Agora vamos falar a verdade. Só pra completar aqui, viu? O Dorival não tem que pedir pro Cristaldo não bater o pênalti, tem que deixar ele titular. É isso que ele tem que fazer. Também. O Cristaldo tem que ser titular também. Do time. Mas não só, que ele seja craque, mas só pra falar da segunda coisa aí que merece talvez aí relevância? Repúdio. É briga do Lúcio com o Jorginho também. Nada a ver, né? Porque, ó, o Jorginho descascou o Lúcio, falando que ele fala um monte de absurdos aí, mas quando tá perdendo não fala nada, ele é um santinho, aí depois começa a ganhar, ele começa a menosprezar os jogadores, falando você é quem, você ganha quanto, uma série de coisas ali. Eu acho que esse tipo de coisa, por mais que não seja legal você ouvir, mas é coisa que acontece dentro de campo, gente. O boleiro, quando vai falar com o outro, não existe mãe santa no futebol. Morre dentro ninguém do campo. Pede por favor e ninguém pede com licença. Não tem otário. É só palavrão, um faz isso pra desestabilizar o outro. Eu acho que aí vai falar, ah, mas o racismo é válido? Não. Aí é uma outra esfera, aí já acho que é um outro contexto e... história, que não é válido. Não dá pra confundir galhos com bugalhos, tá certo? Agora... alhos! É galhos ou alhos ou qualquer raio que o parta. É um negócio escroto do mesmo jeito. É um clichê escroto do mesmo jeito. Mas o negócio é o seguinte, não dá pra confundir uma coisa com a outra. Você vai lá e xinga um, xinga outro, velho. Isso é acontecer dentro de campo, velho. Um menosprezar o outro, isso daí é normal. Agora, racismo é outra coisa, eu já acho que é condenável. Agora o Lúcio também chegar depois do jogo e falar quem que é o Jorginho, ganhou o quê? Nunca ouvi falar dele porque acho que não deve ter ganhado nada na carreira. Eu acho que é uma babaquice, né? Gente. É. Babaquice, na minha opinião, os dois erraram. Você não tô, mano, você não tô crescendo com o Lúcio, mano. O Lúcio fala pra caramba. Ele tem histórico, ele tem histórico. Claro, mas aí o Jorginho continua alimentando, falando, inclusive falei pros meus jogadores jogarem em cima do Lúcio, porque ele é um jogador lento, e o adversário que pegar o Palmeiras e jogar em cima do Lúcio, aí provavelmente o cara vai ter êxito na jogada, porque ele não consegue mais marcar ninguém. E por que ele não jogou? Não, mas ele colocou o cara pra jogar, ele falou. Não deu certo, perdeu. Mas aí eu acho que é uma discussão besta que não leva a nada. Lá, pô. Fazer o quê? Os dois erraram, na minha opinião. Agora o importante é que o Palestra dormirá fora da zona de rebaixamento. Ei, que beleza. Muito bom. Vai ter até segunda, né? Terça. É terça. Até a próxima rodada. Acho que é quarta, né? Não lembro agora. Eu vou dar uma olhada. Viva o Palestra! Bom, o quê? Não, a próxima rodada eu não lembro. Ter quais? O Palmeiras vai, ele vai jogar na quarta-feira. Quarta, contra o Botafogo. Não sei se é jogo de TV ou não, mas. É uma semana. TV, nós estamos. Quer dizer, vocês somos, são o meio do canal fechado. Nós. Fechado. Vocês. Então tá bom. Mas o jogo é 19h30, não é TV, então, não, velho. Não, deve aqui, ser ó. TV, mas no. Sport TV. É, deve ser. Sport TV. Deve ser lá. Bom, seu Bento, e aí, hein? Vamos ao Santos aqui, ó. Santos. Oi, gente, tudo certo? É, seu Bento. Horário sugestivo amanhã o jogo do Santos, hein? 4h20. O horário amanhã é 4h20, pra quem é, sabe... Não pode ser nem 21 e nem 19. É, pra quem sabe aí do 4h20, então horário sugestivo amanhã, né, ouviram as suas... O Anderson ouviu as suas... O que que ele fez? O clamor do RG. Sacou o Damião. O Damião vai pro banco. O caneta sem refil não vai jogar? Vai jogar o Gabigol amanhã. Pra que serve uma caneta sem refil? Nada. E outra, quem entra também no lugar do Lucas Lima suspenso é o Alan Santos no meio campo. Então essas duas principais novidades aí, certo? Puxa o cobertor de um lado, descobre do outro. Não tem jeito. Menos mal. Vamos fazer um acordo, o empate? O empate tá bom pra mim, pra você. Pra acabar com essa sequência de mal história, de empata. Mas você não subiu tudo. Eu só não vou concordar com você, porque nós estamos chegando rapidinho nesses 39 pontos. Mas você com medo, RG, não tem medo, não. Embora eu não bote muita fé, porque o Santos é aquele famoso futebol margarina. Não, mas não vai acontecer, não. Mas, Dodô, do jeito que os caras estão lá em cima também, igual lá embaixo, a maior baba, vai que, né? Mas deixa eu te falar, o empate pra mim, eu tô com 31 pontos, vou pra 32. Você tem 31? Tô com 31. É legal vocês ganharem do Flamengo, hein? Cala a boca, você. Você é moleque, você me respeita, porra. Você me respeita, baralho. É legal. Porra. Porque de repente, né? Niki. Vamos fazer o seguinte. Vocês voltam pro... Vocês ganharem, tá perdendo. Se vocês perderem essa e nós ganhar a próxima, nós já... Vocês vêm pro bolo, nós estamos trazendo vocês. É, que eles ganharam, perderam. É legal. Essas coisas não pertencem ao futebol. Quando o Jampão, eu fui prejudicado. Ô, Luxinha, Eu fui prejudicado. Fala. Tá, o Campeonato Brasileiro teve um rapaz que falou, eu não lembro quem foi agora, que o Campeonato Brasileiro, ele tá mais emocionante na parte de baixo do que na parte de cima. É. Que lá em cima você já sabe quem ganhou. Não, depende. Embaixo, já ganhou, mano. Se o Inter não. Opa, se o Inter ganha esse final de semana, aí já era, filho. Para, que ganha esse final de semana. Aí vai azedar, mano. Ué, tem Cruzeiro e Inter, Domênico. A diferença cai pra 3 pontos, né? Três pontos. O Cruzeiro... Hoje a diferença, Domênico, tá de 47 para 53. Então, se o Inter consegue vencer o Cruzeiro, fica três pontos. Esse é o jogando final de semana. Aí o bagulho endoida, mano. Então, cai pra três. Pega o vocês, São Paulo, né, também, tava mesmo discursinho. Sete pontos. Não, vai cair pra quatro, é nós. Caiu pra quatro, mas não adianta. Não, se empatar esse jogo, já era. Já aí eu acho que lacrou. Desde quando eu banquei o Cruzeiro campeão, o senhor, hein, Bá? Ah, faz tempo. Eu banquei, acho que daqui 15ª rodada. Não, na limousine, você falou. Na limousine. Era a cápsula do tempo. Limousine? Que limousine? Foi na segunda limousine. Do tempo da gente. Tá então, falei, cara, vamos ver. Falei, falei, é um tempão. Pô, mas você tá errado no bar. Cápsula do tempo. Você só entrou aqui pra tumultuar, fez uma puta zona. Deixa eu dar a escalação aqui do... Deixa eu escalação do peixe aqui, ó, com o RG. Vamos lá. De acordo com ele, não. Amanhã vai o Vladimir no gol, viu, RG? Quem? Vladimir. Vladimir Carmona. Bom garoto. Vladimir, Cicinho. Quem que é bolacha aí? Cicinho, Edu Dracena. Cicinho, Aloprado. Edu Dracena. Edu Dracena que precisa parar com essa coisa de quando o time ganha, somos nós. Quando o time perde, eles é que erraram lá na frente. Continua. Entendi. E outra nós coisa, e eles, né? É, outra coisa. A mídia andou aí dizendo que o Santos, no tempo do Oswaldo, tomava menos gol e o cacete a quatro. E que agora inverteu. O Santos, sem o Oswaldo, está fazendo mais gols, melhorou no ataque e piorou na defesa. Só quero lembrar um detalhe, hein? O Santos só piorou na defesa depois que voltou Edu Dracena. Ih, rapaz. Só isso, só pra lembrar. Você e o David Braz. Que fritada, hein? E aí, David Braz completa a zaga e o Mena na lateral esquerda. Sim. Aí temos no meio-campo Alisson, Arouca e Alan Santos e o Giovani. Gabriel e Robinho, esse aí é o ataque. Olha o Giovani chegou aí. E que, o Giovani que voltou a fazer gol. E que o Zé, tá muito magro, Zé. Você ficou muito magro. Você tinha que engordar mais, Zé. Você tinha engordar demais, não, não tem graça. Tá ficando sem graça. Você tá magro. Sem graça. Tô bonito. Não, tá muito magro. O gato, Zé tá chique. Zé Antônio chique, um cara chique. Você emagreceu muito. Zé emagreceu, tá chique. Tá comendo só ração. Tá bom. Desde que eu conheço o Zé, foi a... Para aí. Foi a vez mais magra do Zé. A vez mais magra que eu vi, Zé. É a versão mais clean. Mulherada cara. Eu tô mais gordo que você, Zé. Ele come bozo. Mais gordo que você, ele come bozo todo dia. O que você tá fazendo, Zé? Depois eu preciso pegar. Tô comendo uma ração, eu divido com o meu cachorro. É bozo. Boa. Tá passar o norte aí. Você não tá fazendo a dieta de alguns presidenciáveis aí, não, né? Não. Passar o norte. Melhor passar o Norton nele. É verdade, olha só. Fala, Zé. Estádio 97,9 de BV Financeira. Você conhece o site Meu Carro Novo? É o classificado de veículos da BV. Se você está pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E ó, na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, tá bom? Com a BV você sempre pode mais. Também em nome de Grupo Esser, um nome construído com história. Em nome de Peugeot 308, com teto panorâmico e mensais de R$690. Venha hoje dirigir o seu. HDI Seguros e debate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora eu vou falar de Arena Space, viu? É porque agora os seus domingos têm muito mais ação, muito mais adrenalina, com o melhor do MMA no canal Space. Porque é o Arena Space que traz para você os melhores momentos dos grandes eventos de MMA ao redor do mundo. Olha, todo domingo, hein? No canal Space você vai curtir os golpes, a ferocidade, a brutalidade e o triunfo dos lutadores. Vou dizer uma coisa para vocês, hein? Um jeito bem emocionante de terminar o seu final de semana, hein? Sempre aos domingos, sempre no canal Space, agora em novo horário, sempre à meia-noite. Aí você me vira e me fala que não tem o canal Space. Como assim você não tem o canal Space? Tem que ter o canal Space, cara. Ó, liga pra sua operadora de TV por assinatura agora mesmo. Liga agora, liga, tô falando sério. Liga e peça o seu canal Space, porque você tem que ter o canal Space. Tem que ter o canal Space, tá bom? Emoções extremas tem no MMA. Tem no Space. Estádio 97, na Energia 97. Também vem em nome de Outback. Happy Hour no Outback é muito mais divertido. E também de Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. Are you ready, São Paulo? Tricolor. Pedreiro, hein, tio? Perderam mais um. Deixa eu falar um negócio pra você. Boa noite, boa tarde, ator já aí, meu. Você não pode falar de futebol, você fica na sua. Você tá volta de... segunda? Tô de volta segunda-feira. Pode ser jogo lá na casa do Jean. Mas não pode. Olha, eu tenho a informação, falei ontem, inclusive. Não sei não se o Muricy vai ser o técnico de São Paulo ano que vem. Soltaram uma matéria aí, falando sobre... Ah, pediu. Depois que eu falei. Falar, você deu primeiro. Aí os caras vêm no embalo. Você deu primeiro. Mano, deu na frente. O Mano deu primeiro que você? Deu furo, deu. Primeiro que você? Motelho assina. Então, o... Tá assinando aí. A história aí, dizem, né? Dizem. Sei, vou perguntar pra família depois. Agora eu não tenho certeza, mas amanhã eu vou encontrar com o filho do Muricy lá na Spirit. O moleque a tocar os negócios aí, né, meu? Aí eu... Fábio Ramalho, gente. Dizem que a família do Muricy estaria pedindo pra ele... se afastar do futebol, né? Parar e tal, papapá. A família tá falando, sai, dá um tempo, o Márcio tá falando, fica, melhor você ficar. O Márcio falou isso aí pra mim, o Márcio falou. Não, o Márcio não falou não, é uma gente boa pra caramba. Mas é jogaço, né, contra o Grêmio, parada difícil. É difícil. É, tem a escalação pra você. É bom que tu chega, boa noite. Tem o Souza, talvez, porque o Souza foi punido pelo STJD com um jogo não cumprido, e o São Paulo tá dando um recurso pra ver se ele vai pra lá. Hoje é sexta-feira, difícil aí recurso, então, provavelmente. Vai que, né? Olha, é bom que tu saiba que se tem um favorito nesse jogo, é claro que é o Grêmio. É lógico que é. Mano, é casa. O não. time do Grêmio é superior. E tu sabe. Se eu tenho problema amanhã, Motinha, eu tô olhando aqui. O filme é feio. Eu vou te falar que a zaga do Tricolor amanhã, fortes emoções, vocês vão ter que... Ó, Rogério Ceni, beleza. Aí vem lá, Luiz Ricardo... Paulo Miranda... Edson Silva e Reinaldo. Meu Deus. Essa aí é É melhor eu descansar mesmo então. É melhor, ficar melhor descansar mesmo aí. Aí o meu que eu venho com o Hudson. Hudson. Michel Bastos. Negócio de Michael Bastos. Kaká. E Ganso. E Pato e Allan Kardec. Do Hudson pra frente, beleza. Agora do Hudson pra trás, tá no seu Ceni, dá medo. Amanhã vai ser, o jogo da superação. O São Paulo vai ter que se superar, né? Com muitos desfalques aí, alguns jogadores suspensos, e o São Paulo vai ter que superar, porque o Grêmio, na verdade, tá fazendo uma boa campanha, tem uma defesa sólida, né? Tem. E... É menos vazada, né? É, então. Vai ser muito difícil. Onde é o jogo? É lá em Grêmio. Lá. Então, é isso que eu tô falando. É um jogo que, se o São Paulo empatar, estará ótimo. O jogo é lá em Reno Quíbido. É. Né? Aonde? Então, onde é o estado? Ré no quibe? Ai, que gostoso, posso ir? Olha a homofobia. Olha que gostoso. Tá fresco por isso aí, tio. Então. Se homofobia, a nossa excepcionista é um sabão em pó? Porque nada a ver. Nossa excepcionista é Bia. O Álvaro Pereira também foi punido nesse julgamento. Defesa menos vazada do São Paulo? Não, do Grêmio. Do Grêmio. O Álvaro Pereira também foi punido aí, mas ele já cumpriu a suspensão, né? Mas essa suspensão que ele vai cumprir é do outro jogo, certo? Sim. Então, o Luiz, né? O Luiz. Você falou com o Luiz. Falei, velho. Você não manda mais nada lá. Mas ele tem o WhatsApp do jogador, ele tem influência. Eu tô jogando FIFA 15 no modo carreira com São Paulo. Modo carreira. É, tô jogando, eu jogo. Aham. Uhum. Luiz também, né? Aprontou. Contratei o Lugano de volta. Ah, no seu joguinho. Seu time tem? Contratei de volta no joguinho. E o França tá lá também? França não, tá aposentado. Tá no Ultimate Team. Exatamente. Putz, mas é isso, São Paulo. Isso aí. Vamos lá. Corinthians. Tá, vamos lá, vai. Ah, Coringão, Coringão. Corinthians. Tio Cátio. Tio Cátio. Primeiro aqui, ó, dentro de campo, trouxa. Né? Esporte. Forci. Jogo difícil lá na Ilha do Retiro. Vai ser na Ilha do Retiro ou lá no estádio? Na Arena. Aqui. É torcida Peugeot, pô. Não, eu falei Arena. Esse é o quê? Entendeu? Itaquerão. Não Arena Pernambuco. É Itaquerão. Qualquer Arena chega. Só o Ralf tá fora. Arena Corinthians. Ralf está fora. E o Corinthians pegou aí. Vai ter que pagar cinquentinha, né? 50 mil reais. E perdeu um mando de campo no Brasileiro por causa dos incidentes lá no Clássico contra o São Paulo. E seja... Olha, Bento, com relação ao Corinthians... esse negócio aí da punição aí, a diretoria do Corinthians parece que vai recorrer ainda no pleno do STJD para ver se consegue reverter só em multa aí, para não perder esse mando de campo. Mas eu acho que a diretoria do Corinthians não deveria nem recorrer, deveria respeitar esse prejuízo financeiro e responsabilizar esses imbecis que brigaram na arquibancada. O torcedor, ele tem que entender que ele tá ali para torcer. O objetivo principal ali é do Corinthians, não é a vaidade, porque eu sou mais gostoso que você é menos gostoso que eu, vamos brigar aqui. Parece uma cambada de imbecil, cara. Brigar com um torcedor rival já é lamentável, é péssimo, é ridículo, é nojento. E dirá com o seu próprio torcedor, um cara que torce pro mesmo time que você. Então esse tipo de cara, ô Mota, mas brigar com o rival também tá errado. Mas esse tipo de cara, ele não tem que estar longe dos estados, ele tem que estar longe da sociedade. Porque é aquele mesmo cara, Domenico Gato, que vai pôr fogo amanhã no ônibus, é aquele mesmo cara que quando fechar você no trânsito, vai começar a querer discutir numa dessa, ele até te mata por um motivo fútil. Então, velho, esse tipo de cara tem que estar longe da sociedade, não tem que estar longe só dos estádios de futebol. Eu entendo que o cara não pensa no time, né? O cara vai lá pra torcer, tem a paixão, e o cara não pensa que essa atitude deles, entre eles, essa briga, vai prejudicar o time dele, E acontece as piores coisas. É o caso de polícia, é o caso de cadeia, velho. O Corinthians, ele recebeu a mesma punição, né, que o recebeu o Cruzeiro e o Atlético. É, acho que nesse quesito aí, Mota, uma perda de um mando é representativo, cara, mas eu acho que o Corinthians, ele não deveria realmente recorrer, deveria respeitar isso. Ficou daí. Ficou barato, né? É o jogo contra o Vitória, vai ter que jogar fora de São Paulo. Eu, se fosse a diretoria do Corinthians aí, eu não recorreria dessa decisão do STJD e responsabilizaria essas duas torcidas aí que entraram em conflito. E não serve só pra essas duas não, serve pra todas aí, porque muitas vezes aí quando não é a torcida A, é a torcida B, é a torcida C ou é a torcida D. E isso não serve só pro Corinthians, não. Serve pra qualquer torcida, tá certo? Que tá ali localizado atrás dos gols aí. Eu, particularmente, gosto muito da festa que é feita pelas torcidas organizadas, dos cânticos, enfim. Eu acho que dá uma alegria extra no futebol. Porque se você depender só daquela plateia de teatro também, que fica assistindo sentado e fica... Futebol fica chato, fica chato. Mas eu acho que esse tipo de conduta não é legal, velho. Não é legal. É festa, mas, por favor, deixa eu fazer uma pergunta, já que perguntar não ofende. Logo mais falarei de Palmeiras 1, 2, 3, 4. Já falou. Vamos falar mais do Palestra. Mano, a torcida do Avaí continua sendo, na sua opinião, a mais vibrante? A Joanil do Avaí? É que eu não tenho acompanhado o Avaí na Série B, mano. Mas quando o Avaí tava na Série A, a torcida do Avaí fazia maior festa lá, com sinalizadores, que hoje é proibido também, enfim. É, lindo, né, isso. Então, Mota, ó, outro negócio que fica legal no estádio é o sinalizador. Porém, se os idiotas soubessem usar, tá certo? Se não arremessassem os sinalizadores aí... As bandeiras. Ou então aqueles bagulho marítimo que acertaram a cabeça do menino boliviano que matou. Batizou a cabeça do moleque, você é louco. É, eu acho que o sinalizador fica muito legal, é um efeito bacana que dá no estádio também, mas infelizmente, só tem imbecil, cara. O cara usa aquilo ali como uma arma, infelizmente, cara. As bandeiras mesmo, né? Bandeira de mastro, instrumento musical. Era lindo com bandeira. Se o cara tiver a intenção de matar alguém e for sangue ruim de verdade, ele mata o cara com a caneta, ele taca aqui no pescoço aqui do cara. Aqui em São Paulo, o cara não pode entrar no estádio com a cara pintada. Com uma chave de casa, se você for um sangue ruim, você pega a chave e enfia na jugular do cara e já era, mata o cara. Ah, vai dar ideia. Se você for sangue ruim, rapaz. Conversa é essa. Mas os corintianos têm que pensar o seguinte, que daqui pra frente, foi o primeiro jogo, né, mano? Se for punido novamente, é um perigo, porque pode aumentar a pena aí de perda de mando. Não, mas fora isso, Mota, eu acho que não cabe, sabe, esse tipo de conduta. O torcedor precisa parar com essa bobagem, com essa imbecilidade, toda hora querer brigar. Futebol é entretenimento, gente. Vamos parar com essa idiotice. É isso aí. É isso aí. E Corinthians então, tá Esporte amanhã. Esse é o Estádio 97, na Energia 97, tá apenas começando, vamos partir para as primeiras ligações, mas antes deixa eu te falar de Peugeot aqui, olha, Peugeot 208, hein, com central touchscreen, com GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve, troca de marcha no volante, hein, essa versão Active Pack, com câmbio automático e motor 1.6, Flex Start, por apenas R$670 mensais. Olha que mordomia esse super carro da Peugeot, hein? Tem também o Peugeot 308, com teto panorâmico, roda de liga leve, faróis de LED e faróis de neblina, e também rádio MP3, USB, Bluetooth, por apenas R$690 por mês, cara. É, não dá pra perder essa chance de você impressionar, não, hein? Vá a uma concessionária Peugeot e acelere já o seu, tá bom? Mas respeite os limites de velocidade. Esse é o Estádio 97. Vai partir para as suas primeiras ligações de hoje. É em nome de Arena Space, o melhor do MMA em um só lugar. Todo domingo, à meia-noite, no canal Space. Pulando. Lembrando que quem ligar e disser o seguinte: HDI Seguros, ele bate pronto, ganha uma bolsa térmica na HDI. Dizendo só: a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha um kit Bozano e tem torcida Peugeot Estádio 97 para os corintianos, tá bom? Corinthians e Esporte, sabadão, 18h30, na Arena Corinthians, mas tem que falar a frase, hein? Eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97, esquecemos, né? Here comes the Portuguesa! Ainda tem? Tem, estive conversando com uma pessoa importante no Canindé. Voltou a conversar com ele? Voltei. Você abriu seu MSN. E aí, Portuga? Português, em muito pouco tempo, estará um time fora de série de novo. Vai, fora de série e fora do campeonato. Fora de série, da série A, B, C, B, G, D, vai cair, entendi. Vai arrebentar. Vai vender o terreno. Vocês querem transformar aí no quê? Aí vieram lá com papo. Estacionamento. Diz que foi feito lá uma análise futebolística. Não sei que porra de site é esse. Acho que é .com.pt, .com. Deixa pra lá. É o seguinte. Será que é o campo da Portuguesa? Acho que é uma pesquisa. Acho que é, parece que é o quinto ponto da América do Sul. quê? Que, ah. O melhor localização de estádio de futebol. Ah. Mas é bem localizado. Realmente é. Que é bem localizado. Mas estacionamento, mano. Só um instante, mas pra ter um estádio de futebol, é necessário que você tenha uma porra de um time de futebol. É lá não tem! Lá se aluga pra comitê político, pra igreja. Apesar pra que o bingo, banheiro de lá parece o do filme Gladiador, tá ligado? Se fizer um bom prato lá, dá gente, paga gente pra comer. Que ajuda o povo! Faz alguma porra! Pega o mestre. Vende aqui pra fazer prédio. Pega meu convidado, meu amigo Mestre Pena, campeão, multicampeão lá na Mocidade Alegre, gente boa pra cacete. Faz show aí o Mestre Pena também. Eu já fechou até com você na bateria aí. Tocando. Eu bateria? Não, casamento que você tocou de DJ. Ah, ele foi fazer o show com a bateria. Foi, e é bom, né? É bom, Mestre Pena. Contrata ele lá pra fazer um show de bateria. É verdade. Aluga pra Vila Maria fazer um desfile. Agora, gente, na boa, uhum. Diretores da Portuguesa. Ah, eu vou copiar o Domênico Gato, que o Domênico fala isso aqui. Ó, muita gente fala que o Palmeiras é parecido com a Portuguesa. Infelizmente, é que o Palmeiras tem torcida, né? A Portuguesa nem isso tem. Eu vou dizer o seguinte pra vocês, cara. Vocês têm que pegar a carteirinha um por um, rasgar. Sai daí, vocês, né? Vocês não conseguem administrar um prédio de 4 andares sem elevador, parceiro. Vocês são ruins demais. Pode falar isso pra torcida. Ô, Domênico, manda um abração aí também pro Estevão, mano. Estevão tá ouvindo a gente aí. Estevão Soares. Grande Estevão. Beijo, Estevão. Boa, Estevão, é nóis. Bom, vamos lá, partir pras primeiras ligações. Olha só, o Asdruba tocou, já tem um vídeo pra participar. É, 3284-7097. Vamos ver aqui os ouvintes, né? Alô? Alô? Alô? Quem fala? É o Seco. Como? É o Jefferson. Jefferson. Hoje. Isso, com sujo, baralho! Meu Deus do céu! Eu não quero falar com esse cara, não, que ele perde muito gol. Ele é pior que o Henrique. Meu Deus do céu! O que eu passei? O que eu passei, entendeu? Esse cara jogou comigo também. O que Meu Deus do céu! Jogamos cara. Junto lá na Vila Maria. Ele era o que? Era Fiote também? Ô, mano! Você é Fiote ou você? Ô, mano! Pô, você é o cara, velho. Vocês, todo mundo. O seu programa na Fox tá demais, cara. Ô, valeu, parceiro. Programa. Mas, valeu, irmão, é nóis, mano. Obrigado. Meu, calma. Ó o palavrão. Desculpa. Calma. Meu, tá ligado que eu ouço vocês a mil... Mó cara. Ontem eu fiquei das 7... Cara, tem que ir pro jogo amanhã do meu time. Se você ouve há tanto tempo, por que que não presta atenção? Deixa primeiro fazer o Domênico a apresentação. Eu tô ligado. Não, mas ele tá louco pra falar. Mas acabou. Aí cai a ligação dele. Você tá ligado quem sou eu? Vou tirar foto com vocês aí. Fica quieto aí, ô Tom. Calma. Ô Jefferson. Fala. Nome completo. Jefferson Santos Lemos. Quantos anos você tem, Jefferson? Vou fazer 39. RG 3.9, ele vai fazer ainda. Vai fazer, então não fez. Que bobo desse. Que bobo! Peraí. Aqui é Corinthians. Véio. Não, calma. É, eu continuo igual. Ué, mas é 3.8, é isso? Isso. 3.8, RG 3.8 aí, o rapaz não tem 3.9, tem 3.8. É só botar na porta do armazém. Como assim? Hoje tem, filho. Mas é sensacional. Ganhou a sexta, ganhou. Agora, o RG, olha, se acabar o programa agora, já tá tudo certo. Você tá casado ainda, Seco? Tô casado, graças a Deus. Nem uma mulher, sempre? Tô, com a mesma mulher. Quantos filhos? Tô com uma menina, cara. Só uma menininha, só? Menininha. Tá bom, pô. É, Juliane, meu. Grande Juliane. Ah, isso aí. Então tá bom. E qual que é o bairro que você mora? É, Vila Medeiros, é nós, né, cara? Ô, Benjinha. Portuga conhece você, Benjinha. Jogou comigo muito bem. Assina aí. E o futebol, você parou de jogar bola ou continua ainda? Não, eu operei o tornozelo, Portuga. Chega, né? Tá bom pra nós, né? Já jogou. Eu tive um jogo aí, a maldade, aí os caras me acabou. É, e o Coringão, como é que tá, Chico? Ô, filho, tá... Eu posso falar, semana passada até o jogo foi bom, mas amanhã tem que ser melhor, hein? Você, quando de mais nada, você vai na torcida Peugeot Estádio 97? Lógico, né, mano? Pelo amor de Deus. Então tem que falar a frase aí, mano. Qual que é a frase? Eu quero ir no estádio, eu quero... Ai, meu Deus, eu tô nervoso, mano. Nervoso? Eu quero ir na torcida. Hã? Como é o nome? Calma, gente, deixa ele falar. Qual que é a frase? Eu quero na torcida Peugeot... Estádio. Qual que é o nome do programa? Estádio 97. Boa! Aleluia! Ô, amigão! Fala, mano. Você tem que estar aqui, ó, às 4h30 da tarde na Avenida Paulista, 1439, tá bom? Beleza, mano. E então, o que eu tava falando? O treinador tem que sair, mano. É, também acho que ele tá dando muito milho, viu, Seco? O bagulho mas tá o osso. Cara vai ganhar a Copa do Brasil pra vocês, mano. É, não faz mais que obrigação, é bem remunerado pra isso. Não, não tá me fazendo um favor. Tirar o cara, como que tirar, vai ganhar tá jogando a Copa mal? Do Brasil? Ah, tá na tem, cara, RG, que o Cruzeiro é campeão brasileiro e o Corinthians é campeão da Copa do Brasil. Você, ó, se bobear, o Cruzeiro leva tudo. Não leva, não. O Cruzeiro não tem camisa pra bater no Corinthians na final, não. Não tem camisa pra bater no Corinthians na final, não. Não tem. Não tem. Eu acho que o Cruzeiro vai abrir mão. Vai abrir mão. Ô, mano. A gente não ganha no brasileiro, mas ganhando na Copa do Brasil tá bom, cara. É, aí que tá, velho. É, eu falo embasado em fatos. Porque no primeiro turno, é, quando houve o confronto entre Corinthians e Cruzeiro, o Corinthians passou o babão. E quarta-feira que vem já tem, ó. É quarta-feira, porque a Copa do Brasil volta só na outra ainda. É, então, Corinthians e Cruzeiro já na próxima quarta. E o Corinthians vai ganhar lá dentro do Mineirão também. Ei. Então é bom o Cruzeiro lacrar de vez o Inter agora, porque se não lacrar o Inter agora, o Corinthians faz o serviço sujo depois de fechar o caixão do Cruzeiro. Mano. Não, mas eu concordo com você, cara, mas eu... É, o meio-campo tá feio, cara. Se não tiver o Ralf ali, acaba com o time, cara. E o Ralf não joga nesse final de semana, não foi nem relacionado, cara. Ô, Seco, você é do métier, você é um cara que joga bola, que eu sei. Agora é o seguinte, meu parceiro, esse negócio do Guerreiro jogar sozinho lá na frente. Você não acha que complica? Você tem que ter um cara do lado do campo pra fazer a jogada, pra ele arrematar? É, e sozinho na frente não fica complicado, você que tem um cara pra mandar sozinho a bola? Não resolve, cara. Tem jogo que não vai dar pra ele se jogar sozinho, cara. Tem jogo que é complicado. Entendeu? Que é complicado, cara. Então, se não tiver um ali, mas... Pô, tem um molequinho aí, o... Esqueci o nome dele, o feinho aí. Malcom. Não, não, esse moleque tá até bem. O outro, o... Romero? Pelo amor de Deus. O Emo. Nossa. Só corre, Seco. Ô, Tigelinha? Pelo amor de Deus. A bola bate e volta, esse, mano. Esse Tigelinha eu já falei, em dezembro eu quero pedir desculpa. Mas parece que ele vai começar a jogar melhor quando chegar o irmão dele em janeiro. Não, o mano é curioso, o mano entende, filho. Mas não, mano, o irmão dele é melhor que ele mesmo. Mas então, é o seguinte, parceiro, eu acho o seguinte, esse moleque aí é só correria, viu, Seco? Ele então, não tem, mas a bola bate e volta. É, mano. Não se... Ele não consegue dominar, ele corre com a cabeça baixa. É, você mata, cabeça baixa, cara. Ô, Seco, a pergunta que fica é a seguinte, cara. Por que o Corinthians joga demais em determinadas partidas e em outras não. O Corinthians dá aquela ramelada feia? Mano, o Corinthians joga bem com o time pequeno. Chega de time grande, ele perde. Imagina, foi o contrário, Seco. Não, jogou com o time São Paulo, time pequeno. Fomos lá e ganhamos. Agora jogamos contra o time rebaixado, perdendo. É. Então, mano, mas você pega, por exemplo, ó, alguns jogos aí que o Corinthians conseguiu jogar bem. Não. São Paulo, Palmeiras... É, não, Cruzeiro. Conta, né, filho? Não, mas é clássico. Não. Então você pega, ó, esses times aí, ó, o já Inter foi jogando na Arena, quando tava, vai, com 10 minutos do primeiro tempo, já tava 2-0 pro Corinthians. Tem um sapo ali no nosso campo ali, isso aí. Ô, não acho não, cara. Sabe o que eu acho que é o principal problema, Seco? É que o Corinthians aí, quando faz um gol, o Corinthians recua demais. O Mano Menezes, ele não, tem alergia a gols. Não, meu, quando o Corinthians faz 1-0, parece que o time vai tudo pro dedo gol lá, cara. Então. Não, meu, os caras não atacam, não defendem mais nada. Pô, só fica aquele jogo de dar sono, meu. Tem uma que enche o saco, velho. E você gostaria da volta do Tite? Então, pô, seria bem viável, né, meu, Tite, meu. Pô, o Tite levou nós pra longe, cara. Mas daí levou pra gente pra onde? O Japão ele levou, né? Então, levou. Mas, ô Seco, o negócio é o seguinte, cara. Hoje o Tite, ele tá no estágio dentro do Parque São Jorge. É como se fosse, talvez, um semideus. Não vou falar Deus... Porque Deus é uma palavra muito forte. Por então o Tite é um semideus. Por merecimento e força no trabalho. Não é complicado, talvez, numa dessa, Seco, o Tite voltar recentemente agora pro Corinthians? Ele saiu do Corinthians aí não tem nenhum ano ainda. Mas será que ele volta, mano? Então, pode ser que volte. Tem alguns candidatos aí à presidência que disseram que, caso sejam eleitos, aí o principal trunfo deles é a volta do Tite. É, mas com relação aí ao Tite, eu não sei pra ele, eu não sei, me colocando no lugar dele, se é vantagem hoje ele assumir o Corinthians. Porque ele conseguiu construir uma história muito bonita, ele foi campeão da Libertadores invicto em cima do Boca, tá certo? Foi pro Japão, ganhou do Chelsea, então, campeão do mundo novamente. Podia levar nós pra longe, cara. Então, mas é que tá. Pra ele, será que é vantagem ele chegar lá em uma dessa aí com 6 meses de trabalho, o grupo também começa a meio que se acomodar, tá certo? Ou então o Corinthians consegue contratar alguns jogadores que precisa contratar pra reforçar o elenco e a torcida começa a pegar no pé dele igual tá pegando no pé do Mano Menezes? Será que vale a pena ele talvez estragar essa história recente que ele construiu? Mano, eu vou falar pra você, cara, é difícil, mas se o cara já conhece o elenco, né, mano? Então, porque se você se recordar, em 2013, quando o Tite ainda era técnico do Corinthians, o primeiro semestre até que o time jogou melhor. foi eliminado da Libertadores de uma maneira vergonhosa, aquela encomenda que aconteceu ali no Pacaembu. Mas o segundo semestre, o Campeonato Brasileiro, o Corinthians estava muito mal. O Corinthians perdia, empatava, ganhava de vez em quando, aí ia lá, perdia, empatava novamente. E a torcida estava meio que já criando uma rejeição com relação ao Tite. Ele saiu, do Parque São Jorge. Quem derruba treinador é o jogador, tá ligado, né? Também, mas é que tá seco. É, ali aquele elenco já tava desgastado. Tanto é que alguns jogadores aí saíram do clube, como foi o caso do Emerson Sheik, como foi o caso do Douglas, como foi o caso do zagueiro lá, o Paulo André. Alguns jogadores deixaram o Corinthians. O Corinthians começou um processo de reformulação. Então, mas aí esse processo de reformulação, o Corinthians ele não conseguiu construir um time tão forte como o time em 2012. Então acho que é meio complicado também jogar toda a bucha pra cima do Mano Menezes. Apesar de eu achar que ele poderia fazer esse time mesmo, com o atual elenco que o Corinthians tem, jogar muito mais do que vem jogando. Mas tá na cara que esse time hoje é mais fraco do que o que a gente... Você acha, mano, que o time é fraco, cara? Então, volta a repetir. Volta a repetir, Seco. Não acho que o time é fraco. Eu acho que o Mano Menezes ele poderia fazer esse time jogar melhor do que tá jogando. Mas comparado a esse time que nós temos hoje, em 2014, com o nosso time de 2012, esse é mais fraco. Não, mas tirando algumas peças ali... Volta como era, cara. Quais peças? As peças, tem que mexer nas peças, cara. Quais peças você acha? Pô, o molequinho aí, o Estádio Romero aí, não joga. Mas ele não tá nem sendo titular, Seco. Hoje a dupla de ataque do Corinthians aí é o Malcom e o Guerreiro. Então, o molequinho aí tá fazendo diferença. Mas vai chegar uma hora que o moleque não vai ter jogo, o moleque vai começar a truncar, filho. O cara vai começar a conhecer ele. E aí, vai se fechar o moleque vai ficar fechado ou o moleque tem que ir pra cima? Mas acontece o seguinte, Seco, você conhece futebol, é o seguinte, você passa um período, você ganhou tudo. Você ganhou tudo que era possível. Aí você passa um tempo longe e volta. Tudo que você fizer, menos daquilo que você fez a primeira vez, vai ser considerado um resultado ruim. E por te igualar ao que ele fez, cara, é difícil pra cachê. Vamos falar a verdade, Seco, nós conhecemos de bola. Ô, parceiro, o Corinthians ganhou uma Libertadores, cara, invicto. Isso não é fácil, é um trampo do cacete. O Corinthians conseguiu chegar no Japão e, queira ou não, foi... Uma Libertadores invicto em saldo do Boca deveria valer duas. Também acho. É igual a cessa de três pontos. O Boca é o maior time da América do Sul. Não é. Falar quem falou? Disso. Corinthians. Eu tô dizendo. E aí é o seguinte, velho. O Tite conseguiu chegar lá no Japão, queira ou não, fez um jogo um pouco inferior tecnicamente ao Chelsea, mas jogou. O Corinthians teve a oportunidade, fez o gol, jogou bem, foi campeão, merecido. Agora, cara, se ele voltar pro Corinthians, parceiro, e foi eliminado por algum time no Paulista, ou mesmo na Libertadores... Inclusive, eu no Japão, Ah, ô, mano, eu vi as fotos suas no Japão, no Face, cara. Eu tenho muito louco, hein, mano. Da hora, mano. Japão é outro... Eu mandei uma mensagem pra você no Face seu aí, cara. Ô, da hora, mano. Valeu, tamo junto, mano. Você tem saudade, mano, do Japão? Porra, mano, o Japão é como se fosse outro planeta, mano. Inclusive, eu tava lá no estádio, lá em Yokohama, na final... O RG falou, sinto-me vingado. Ele me mandou um WhatsApp ali. Eu não mandei porra nenhuma. Eu vou mostrar, RG. Eu vou printar essa foto aqui e vou mostrar, hein. Ô, filha, vou printar e vou mostrar. Vou pro jogo amanhã, hein. Não, o RG mandou assim, ó. Sinto-me vingado. Ano passado meu time foi aí, passou vergonha. O Corinthians foi lá e fez bonito. E o Domenico mandou? Mandei porra nenhuma. O Domenico falou, é legal ganhar no Japão, mano? Jamais falaria isso. Não, você perguntou. O Domenico já foi pro Japão? Seja humilde. Jamais falaria isso. O Domenico já foi pro Japão uma vez? Foi pro Japão. Passear, né? Foi, como é que é? Passear. Ou foi ver o time? Ah, não, pra eu ir pro jornal. Nunca tive esse prazer de ir, né? Você gostaria, Domênico? Mas você não come Japão? Comida japonesa, você passa fome pra cacete. Eu não, posso ser sincero, eu não queria ir pra lá, não. Não queria? É um país que eu não tenho vontade de conhecer. Muito louco, Domênico. Eu tenho vontade de conhecer a Europa, assim, mas não é lá, não. Ó, você não tinha vontade de conhecer os Estados Unidos, eu falei pra você, vai que você vai curtir. O Japão é outro tipo. Japão não, Japão. É da hora, Domênico. Japão não dá. É da hora. Fala, Seco. Ô, mano, eu concordo com você. Fala, mano. Presidente dos Estados Unidos vier pro Brasil, destruir o Brasil, eu tô com você. Me conta aí, cara. Manda minha porra também aí. Eita. Acabar com tudo isso aqui, filho. Já mandei a mensagem pro Obama lá, mano. Tá na mão. O número do meu cap e o número do meu coturno. Tá na hora de encerrar. Ô, Sequinho, fica bem. Querido. Um abraço pra você. Obrigado por um monte de gol que você fez pra gente ganhar jogo. Do vestiário, vocês dois. Não, né? É saudade daquela galera. Tem mano, junto. A verdade é uma só, cara. O time que a gente era bom. Mas você tomava um banho junto? É, tomava banho no vestiário. Mas ele esfregava suas costas. Não, não tinha essa conversa. Não, era o Toninho. Lá não tem. Ô, Seco, só pra finalizar o papo aqui, velho. É verdade que o Portuga era fiote aí? Não. isso? O que, que é isso? Cara. É, mas você não quer entregar porque você também era, né? A gente tinha um time bom, né? Você... Oh, Bidu, naquele tempo lá era fácil jogar. É, era, fa... era saber de quanto ia ganhar o jogo. É, eles eles brincavam de secos e molhados. Ô, mano, você quer aparecer aqui no, em São Paulo aqui, velho? Aqui na Zona Norte aqui, mano? Ô, é nóis, mano. Tô sempre na área aí, mano. Não tá mais, mano. Não tá mais. Vamos almoçar qualquer dia pra lá, pô. Vamos lá no Mocotó, mano. Vamos, eu moro aqui. Sai, eu tô aqui perto. Mocotó é chique. Tamo junto. Falou, meu velho. Vou mandar um abraço, cara. Manda, eu quero participar do negócio aí do... Polo A, cara. Você quer participar? Quero, pô, meu Deus do céu. Ah, você quer participar? Então você vai concorrer agora ao quiz. Você vai concorrer agora ao quiz. Você merece. Pediu, mano. Pediu, você vai concorrer ao quiz. Mas gritou, vai Corinthians, já perdeu. Não, perdeu. Mas ô, Seco, o bagulho é o seguinte. Presta atenção, mano. Seco, o bagulho é o seguinte, mano. O fato de você concorrer ao quiz não quer dizer que você vai ganhar. Não, puta, tem que respirar, tem que respirar. Eu não tenho outra coisa. Quando dá 5h30 pra fazer, é ouvir vocês, cara. Presta até minha mulher fala, puta, não, vocês vão morrer qualquer dia ouvindo esses caras aí. Vai morrer. Mas não começa a apelar, não. Tem que responder certinho pra levar, velho. Não faz chantagem emocional, não. Então vai presta lá, mano. Atenção. Vai. Ó, o negócio é o seguinte, Seco. Vamos lá. Vou te fazer uma pergunta referente a Polo Ar, uma referente a Carrier e uma de conhecimentos gerais do futebol, tá bom? Fala. Negócio é o seguinte, mano. Vai devagar, pelo amor de Deus. Devagar é mais. Não, ele tá devagar e tá indo. Põe devagar. Ó. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma, velho. Você tá... Seu filho da mãe, cê faz tá logo muito, a pergunta. Você tá muito desesperado. Não, cara, eu tô nervoso, cara. Eu vou pro jogo do Coisa da Manhã. Cara. Então. Ó, a musiquinha. Tá vivo aí, Seco? Eu tô Paulo A, é nóis, filho. É Corinthians. Tá Seco aí? Vamos lá, Seco, o bagulho é o seguinte, mano. A primeira pergunta referente a Polo Ar, hein? Vamos lá. Primeira pergunta, né? Primeira pergunta. Quais... Vamos lá. Quais são as cores do logo da Polo Ar? Vou dar uma dica pra você. São duas cores, Seco. Uma é quente e a outra é fria. Fria. Então vai lá. Quais são as cores do logo da Polo Ar, Seco? Fria. Vamos lá, a cor fria qual é? Ah, não pegou. Como assim? Cor fria? Ô, Seco. Você já viu aquele botãozinho do ar-condicionado? Ah, tá. Tem duas cores ali, geralmente. Tem uma que é quente e uma que é fria. Qual é a cor do logo da Polo Ar? São duas cores ali, vamos lá. Não dá nenhuma satisfação. É, ô, Seco, é lembra da cor do agasalho do Flórida, Seco? Vermelho. Acertou uma, acertou uma quente. E a quente? Essa é a quente. E a outra? E a fria? Fria deve ser vermelho. Não, a vermelha é quente. Calma, gente, quente, pera. A vermelha é a quente. O agasalho tinha duas cores. Sim. Azul. Acertou! Animal! Eu te amo, filha! Você é burro, as cores do logo da Polo Ar são vermelho e azul. Vermelho e azul. Uma cor quente e a outra fria. As cores da agasalho do Flórida, que a gente jogou com essa foi a primeira. Ô, Portuga, eu fiz um quadro lá da camisa. Ô, Renóis, eu tenho também. Presta atenção. Presta atenção no corpo pra você ganhar. Agora eu vou fazer uma pergunta referente a Carrier, tá bom, Seco? Presta atenção, hein? Beleza, cara. Ó, vamos lá. Vamos lá, ó. A Carrier atua em quantos países aproximadamente? Vou te dar alternativas, hein? Anota aí, Seco. Presta atenção. Vou repetir a pergunta e vou passar as alternativas na sequência, ó. A Carrier atua em quantos países aproximadamente? Alternativa A, 2. Alternativa B, 10. E alternativa C, 170 países. Antes de você responder, eu vou te dar uma dica, hein? É um número redondo, tá certo? E a Carrier atua em quase todos os países do mundo, hein? São 192 países que tem no mundo, tá? Então vou repetir. Alternativa A, 2. Alternativa B, 10. Ou alternativa C, 170 países. Vai lá, Seco, responde. 170. Eu vou morrer, não morre, não. Olha aí, mano. Morrer da audiência. Da audiência. Vai, aí. A Carrier atua em cerca de 170 países do mundo. Nossa, você vai me matar. Que sucesso, hein, que essa empresa. A Carrier tá de parabéns. Filha, eu te amo, meu amor. Já falou isso. É isso, você tanto fala pra isso pra filha. Agora o negócio é o seguinte. Se ele morrer, ele já falou que ama. É por isso. Vai. Outra pergunta? É. Acabou já. Dá uma. Outra pergunta. Tá pronto, Seco? Ô, filho. Tá nervoso, Seco? Não, eu tô valendo. Meu Deus, agora é essa. Mas nervoso foi que eu comprei. Ô, mano, faz essa não, mano. É muito difícil. Essa daí ele vai errar. Ah, essa vai errar. Essa daqui é essa vai errar. Essa aí eu não sei. Vai errar, vai errar. Eu acho que ele não é tudo isso de corintiano, não. Acho que já era, já foi. Eu acho que ele não é tudo isso de corintiano. Não vai acertar, não vai acertar essa aí. Você é corintiano mesmo, Cê? Você é corintiano mesmo? Vambora. Olha, eu vou fazer uma pergunta, que eu acho que... Ô, filha, eu te amo, me ajuda aí. De novo? Não sei, mano, não sei se você vai conseguir responder. Tira a vida, velho. Ah, essa pergunta aqui é difícil. Não, não, essa pergunta é difícil. Mesmo o cara sendo corintiano, é difícil. Eu acho que não acerta, não. Portuga, ajuda aí, filho. Eu tô tentando, né, parceiro? Não, mas eu acho que essa... Você é corintiano mesmo, assim, aquele... Pelo amor de Deus. Ó, você é bom de memória, Seco? Vamos lá, cara, vamos lá. Você é bom de memória? É, ultimamente tá meio embaçado, cara, mas vamos lá. Então o negócio é o seguinte, Seco, vamos lá. Ai, ai, ai. Ô, mano, vamos aí, senhor. Tô tentando me matar, cara. Vamos lá, vamos lá. Tô segurando a audiência. Tô suando já aqui, meu. Olha, Seco, então, ó, essa pergunta aqui é difícil, mas eu acho que... Não sei se vai conseguir ganhar, mas vamos lá. Na verdade, vai, manda, manda. Eu gostaria que você respondesse, Seco, quem fez a final do segundo Mundial do Corinthians no Japão e quem fez o gol e quanto foi a partida. Ou seja, quem foi o adversário, quem fez o gol e quanto foi a partida. Acertou. Pera aí. Você tá falando besteira já. Quem foi o adversário? No primeiro jogo? Não, segundo jogo, a final. Quem foi o adversário do Corinthians agora no segundo Mundial? No Japão em 2012. Vamos lá. Adversário, quem foi? Foi o Chelsea. Oh, acertou certo. A primeira parte da pergunta. Tem mais duas partes. Quanto foi o jogo? 1-0. 1-0, acertou também. Quem fez o gol, Seco? O Super Guerreiro. Meu, você vai me matar aqui. Olha que baita prêmio. Olha que baita prêmio você ganhou, hein, Seco. Te amo, filha, te amo. Seco, você acabou de ganhar agora um aparelho de ar-condicionado, um split high-wall da Garrett de 9.000 BTU, Seco. Puta, Porto... Mano, fala o seguinte agora, Seco, você. Benjamin, Américo, o RG. Calma, Seco, calma, respira. Calma. Seco, fala assim, obrigado, Polo Ar. Obrigado, Polo Ar, obrigado, Estádio 97. Agora agradece a Carrier também, fala obrigado, Carrier. Boa, Seco. Obrigado, meu Deus. Ó, fala assim, ó, Willis Carrier, eu te amo. O quê? Willis Carrier, o inventor do ar-condicionado. Vou amar o cara. Lógico. Willis Carrier, você é o cara, filho. Aí não, mano. Ô Seco, um abraço pra você. Fica na linha. Pera, segura na linha que você vai falar com o Bá fora do ar, tá bom? Posso falar uma coisa pra vocês, cara? É o quê? Posso falar uma coisa pra vocês? Diga-se. Sem palavrão, hein? Não. Vai. Tranquilo. Meu, você faz parte da minha vida, o dia que eu conheci o Estádio 97. Porque o dia que eu tava ouvindo uma rádio de Black e tudo... Aí eu falei, vamos mudar, quando eu vi vocês falando, não sei o que é que de esporte, e brincando, meu, parei aí, cara, até hoje. Aí, garoto, boa. Meu, Seco é nóis, tá? E você merece, parceiro. Obrigado, Seco. Ô, mano, eu tô no seu Face lá, viu, qualquer coisa eu mando uma mensagem pra você, meu. Tá, ô, firmeza, mano, tamo junto, mano, obrigado pela audiência. Mas não desliga não, cara. Não desliga não, tá? Vocês aí são demais, cara. Obrigado, parceiro. Pra todo mundo que tá ouvindo aí... E amanhã eu tô lá, se Deus quiser. Abraço, Seco. Abraço, tchau, fica com Deus, tchau. Valeu, mano, obrigado, é nóis. Você quer falar alguma coisa? É só uma informação, Dodô. Foi morar no céu. Ah, eu ia falar. Ori Sandri. É verdade. Ele desligou. Então, peraí, ele desligou. Então, Chico, explica pra ele, mano. Tem que estar que horas aqui na Avenida Paulista? Olha, repassando então, o negócio é o seguinte. Seco, amanhã você tem que estar às 4h30 na Paulista, 1439, tá bom? E manda um e-mail pro bar, ô Seco. Eu sei que você tá feliz aí, mas presta atenção. Manda um e-mail pra você combinar como é que vai retirar o ar-condicionado que você ganhou. Pro Bá. É ba@97fm.com.br, tá bom? Você manda um e-mail pra ele. ba@97fm.com.br, tá bom? De qualquer maneira, ele vai estar torcendo. Troca Fumegante. Troca Fumegante. Como ele disse que gosta de Black. Olha aí, ó. Ó. DJ Broca. Isso aí é bom, hein, velho? Porra. É. Que saudade do meu tempo de criança. Jardim Brasil, Flamengo, chega aí, ó. Essa música me lembra uma vez uma briga do meu. Que eu tava participando, foi uma das brigas mais legais. Briga nunca é bom, né? Mas essa briga foi da hora, mano. Por a música lembra a briga? É verdade, sabe por quê? Essa música me marcou por causa de uma briga do meu. Que era uma briga num baile à fantasia, velho. Eu vi o Chaves dando uma voadora no Batman, mano. Pô, você tá louco. É verdade, velho. Ó, briga em festa fantasia é a coisa mais da hora que tem, meu. É o único lugar que você vai ver o Chaves dando uma voadora no Batman, velho. E tava tocando essa música, amor. Por que essa música me marcou? E começou do nada. É, começou um pau lá, sei lá no que, mano. E todo mundo entra, porque ninguém aí sabe só, quem é quem. Eu só vi o Chaves vindo correndo, pegando o Batman pelas costas. Ai, velho. Ai, meu da Deus hora, do céu. Mano. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Vem em nome de Arena Space, o melhor do MMA em um só lugar. Todo domingo à meia-noite, no canal Space. Também em nome de Bozano, meus amigos. Jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen com parcelas de R$670. Conheça! E agora eu ouvi falar de Outback aqui, eu ouvi alguém falar Outback. Eu ouvi de fundinho Outback. Sim, viu? Ah, olha só, a gente quer saber como é que tá o elenco do seu time? É, você tá afim? Então, de primeira? Tem reserva bom? E o reserva do reserva, você conhece o nome também? Olha, então no almoço do Outback o elenco é de seleção, viu? É, tem Caesar Salad, tem El Ranchito Salad, é bem legal esse aqui, viu, RG? Tem Chicken on the Barbie, tem o Junior Ribs, tem Chicken Pasta Primavera, tem o Fish on the Day, tem o Cheesecake, muito mais, hein? Olha, é demais o Outback. É time prontinho pra entrar em campo e ganhar de goleada. É só você chamar a galera, hein? Explore o seu momento Outback, é o Outback, minha gente. Saudosa maloca, maloca querida. Deixa eu ver aqui algumas mensagens chegaram pelo nosso aplicativo também aqui. Um abraço, César Louco também tá ouvindo, jogou com a gente, com o Seco também, mandando abraço, todo mundo aí. Vila Medina, Fiote também. César Fiote. Flórida, Pérola Negra, Tonton, Loreto, o time que eu joguei. Um abraço pra todos eles. Deixa eu ver aqui, ó. O Roberto Holando diz aqui, anota aí, Dodô. Nota de corte do brasileiro será 41 pontos. Roberto Palestra que mandou. Não sei não, hein? Acho que vai girar em torno de 43. 41? Sabe por que não? Porque nas rodadas finais, esses times que não ganham de ninguém começam a estar no sufoco e pegam muito time desinteressado e começam a ganhar jogo. Então. E no final, faltando umas 5 rodadas, vai ter muito time que vai estar acomodado no campeonato, pegando este e aí vai subir o nível. Eu juro, eu prefiro. Que o Palmeiras chega nos seus 45 ali. 45 é legal. É, 46, legal. 46 é bacana bom. Pra caramba. Bacana pra caramba. Bom, o Everton Nascimento dizendo o seguinte. Boa noite a todos. Queria dizer que amanhã essa zaga do Tricolor vai afundar o São Paulo, Motinha. Pode ser. Abraço. Não preocupa, né? Amanhã é o jogo da superação pro São Paulo. É. Abraço pro Mauro Santista, meu amigão, e todos os companheiros da Eletropaulo de Diadema. Doutor, aviso humano aí. Que ele não precisa ficar olhando pra câmera toda hora com a cara de tonto. Eita. Caramba. Olha lá, mano. Olha, diretor de TV, tá dizendo, né? Deixa eu falar com o editor de corte aí. Bota pra mim, meu filho. O negócio é o seguinte, bacana. O dia que você comprar uma rádio e colocar câmeras no seu estúdio, aí você me contrata. Tá, enquanto você não tiver uma rádio, muito menos câmera no estúdio, você cala a boca. Vai vendo, o ouvinte ligou pra avisar, mas ele quis falar. Pô, corta pra mim, meu filho. Põe exclusiva aí, pô. Tem mais aqui, ó. Foi muito duro com ele, Dom. Foi duro. Acho que foi meio... Mereceu. Você foi meio cavalo. Eu sou um cavalo. Ricardo diz aqui, kkkk, Chaves dando voadora no Batman, tô chorando de rir no carro. Mano, você é muito oda. Valeu, parceiro. Uma briga dessa na praia, mano. Mas não é fantasia, mano. Não, era o Pikachu, sabe aqueles que vendem algodão doce? Pikachu contra o... Era o Batman também? Não, Pikachu, o Homem-Aranha. E os dois brigavam, as crianças ficavam em volta dele. Pikachu! Até que o Pikachu tirou a cabeça e deu na cabeça. Aí acabou o encanto, né? As crianças. Eu não sou a favor de briga, mano. Mas em baile é fantasia, do mercado é da hora, mano. Essas festas são fantasia. É legal, né? O pau come. Não! Você vê lá a Mulher Maravilha, porque tem uns caras que vai de mulher, mano. Mulher Maravilha derrubando o Thor, tá ligado? Pica. Da hora. Pica. Mas essa do Chaves no Batman foi da hora. Ô, Domênio. Trouxa aí tá de acordo, hein? Ó. Domênico. Ô, Domênico, isso aí é coisa que eu gosto de ouvir também. Você gosta, será? Eu sou chegado, né? Mas você não gosta da... É Black Music. É. Você não gosta daquele negócio de arroz? Também, né? Gosto, eu sou eclético. Ecrético. Não, só acrético. Acrético mineiro. Já tosse pra todo mundo também. Hein, sabendo, tem um tal de Pepeu que canta. Poxa, aí é bom, hein, mano? Em matéria. rap das meninas. É, o rap das meninas. É o, meninas. É o nome de menina, é verdade. Ó, um beijo pro Lelo. Um beijo pro Lelo da Tecnotrang. Fora o Pepeu, rapaz, faz tempo que eu não vejo ele. Ela é meu amigo. Perdemos contato. Pepeu. Ó, você andava pela Jus. Ó, nessa época aí, Domingo. Tocava fim de semana no parque. Exatamente. Você ia comprar pão. Você escutava umas quatro vezes de novo. E essa música? Era complicado. É verdade, ó. Deixa eu agradecer o Valdir, mandou um e-mail, mas não mandou nada aqui, mas só mandou um e-mail, então muito obrigado também a ele. Valeu. Né? Quem também não escreveu nada foi o Darlan Freitas. Ah, o César Castanheira diz aqui, Dodô, quando o Sombra não tá, é difícil falar do tricolor, hein? Ele não gostou, não. Ele tá falando. Não gosta de você, acho que mata. O ouvinte é corintiano, vai falar do São Paulo por quê? Ah, ligou um ouvinte corintiano. O cara também. Vocês pegam no pé, velho. Ah, o Fábio Oshiro diz assim: esse Domênico, hein? Falou se morrer da audiência. Ele tá dando risada aqui, o cara. Ah, é verdade. Né? O cara morre no ar da audiência. O meu programa é assim, quando tem um presunto. Ô, Bota, eu tô louco de voltar e passar o babão no C, viu, Bota? Eu gosto de você, viu? O Rogério Machado diz aqui, galera, esse programa sem humano não tem graça, ele é muito palhaço. Ah, o cara gosta de você aqui, mano. Gosta de você, mano. Ah. Obrigado pela audiência, amigão. Iago Luiz diz aqui, Domênico, estou testando o app, muito bom, e o Palestra tá chegando, e se cuida, Cruzeiro. Ai, ai, ai. Se cuida, Cruzeiro, que nós estamos chegando. Ai, meu Deus do céu, viu? É aquela coisa, é de quarta a domingo, não tem jeito. Viu? É lógico. Futebol de quarta a domingo, hein? É biruta de avião, parceiro. É cada dia é um troço. Não, se tiver três vitórias seguidas, o pessoal vai esquecer toda a crise que teve. Com certeza. Se o Mano Menor... Aí é Dorival. Vamos supor um negócio. Tem uma final de Copa do Brasil. Vamos lá, vamos supor um trochinho. Um Corinthians e Cruzeiro. Se o Mano Menezes dá uma sorte aí, espancar o Corinthians aqui no o Cruzeiro aqui no Itaquerão, ganhar de uns 4-0 e ir lá em Minas bater de 2, vão falar, putz, que é técnico, é o melhor que tem. Ah, com certeza, mas é sempre assim, né? E cavou, irmão. É isso aí, futebol, é isso aí. Bom, deixa eu ver quem mais aqui. O Francisco Jackson. Aí, pessoal, sou Francisco Jackson, São Paulino. Um abraço pra galera do Bonde da Marmita. Ouvimos assim todos os dias. Bonde da Marmita, velho. Bonde da Marmita. Rafael Andrade, Laércio Azevedo, Leandro Pinheiro, William Anzai e Bruno Mindelli. Todo mundo ouvindo a gente lá, ó. Mais um aqui, o André Luiz. Último dia de férias em Maceió, mas tô curtindo o estádio 97, hein? É o André que mandou pra gente aqui o Maceió contato, é muito, né? Louco, hein, mano? Esse ouvinte que concorreu ao Polo Ar tinha que ser corintiano mesmo, hein? Que topeira, kkkkk. Topeira nada, respeito sempre. Gente boa, gente maluco, fina. Gente boa, mano. Brother, trabalhador, gente boa. O Eduardo Ferro. Ah, não acredito que eu vou ler isso, cara. Esse tá sempre mandando, né? Eu vou ler. Vai calçar. Eu vou ler. Ontem ficou provado que Thierry Henrique já merece a 9 da seleção brasileira. Ah, não falou. Iniciou-se a arrancada palmeirense a Libertadores. Meu Deus, não falou isso. Não falou. Como diria. Eu já vou dizer pra você, é sensacional. Como diriam na minha rua, Menas. Menas, por favor, Menas. Que bom seria se todos tivessem esse espírito. É verdade. Vamos lá, o Benjamin tem recado, né? Mas antes do recado do Benjamin, quero dizer que o Estádio 97 vem em nome do consórcio Remaz, em seu sonho realizado com a menor parcela. Marcela, ligue 3142-3440. Dá o recado aí, Beja. Olha aí, amigão, você tá pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto ou seu caminhão? É só você acessar www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BB Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. E olha, através do site é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, tudo isso sem sair de casa. E para financiar sua compra, já sabe, conte com as condições especiais da BV. Mais informações, amigão, é só ligar 3003-7888, 3003-7888. É isso aí, amigão, com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você. É isso aí, vamos lá partir agora então para os ouvintes, né? Mais ouvintes ligando e participando aqui, né, RG? Solta a bagaça aí. Vamos lá, 3284-7097. Ó, o Azurubo tocando aqui. Alô? Alô? Opa. Alô? Oi, quem fala? Thiago. Ô, tudo bem aí, Thiago? Fala aí, Dudu. Ah, beleza, meu brother? Beleza, é Thiago com TH? Com TH. Thiago do quê? Thiago Barbosa. Thiago Barbosa, ainda bem, Henrique, o trouxa não tá aqui, hein? Hein? Ainda bem que ele tá aí, velho. Nossa, você tá de Barbosa. É uma mala aqui. Barbosa. Na verdade, esse personagem foi eu que criei. Nem lembro. O Barbosa era eu na TV Pirata. Você lembra de mim, Domênio? Lembro, era bom. A TV Pirata era muito bom. Guilherme Caram. Hoje em dia, que TV Pirata não poderia... Guilherme Caram foi morar no céu, morou. Hoje em dia não teria TV Pirata. Aliás, a TV Viva... não teria mesmo. A TV Viva parece a TV Mota, cemitério, hoje em né? dia não teria um monte de coisa. Mas TV Pirata... Só essas groselhas. O cara seria processado na primeira semana. Ué, Tim Maia não poderia cantar Vale Tudo, Maia. Mota. É, não pode. Não pode. Ô, Tim Maia é bom, hein? Tim Maia é bom, Tim Maia é ótimo. Então, tá bom. Ô, velho, aí manda o teu nome completo, vamos lá. Vamos lá, é Thiago Alves Lopes Barbosa. Barbosa. E quantos anos você tem, meu velho? Sou 32. LG 3.2 hoje, 3.2. É, ele falou que ele gosta de Tim Maia, mas aquele curte é outra, viu, Domênio? É, o que ele curte, como assim? É, sexta-feira hoje? Ah. Que tem? Com essa idade dele? E aí, que molecão? Ah, cai na rua e fica, Thiago, tô em cima, tô embaixo. Sensacional! Esses caras, velho. Sensacional! Salvou a hora. Ordinária. Boa, muito bom. Malandro esses caras, velho. E o bairro, que é o bairro aí, Thiago? Cidade Ademar, cara. Cidade Ademar, né? E o time? Ah, se cuida, Cruzeiro! Estamos chegando, Dodô! Quem é? É Palmeiras! Não, é piadista, velho! Não, para, é piadista! Se cuida, Cruzeiro, se cuida! Ele não falou isso! O senhor é um fanfarrão! O senhor é um fanfarrão! O senhor é um fanfarrão! Quantos pontos nós estamos do Cruzeiro? Muitos pontos! Muitos pontos! E onde... Cara, estamos perto! E onde... A gente tira, Dodô, fica tranquilo! E onde você mora mesmo? Cidade Ademar. Então até ontem ia Ademar a pior, né? Hoje já não vai mais. Sensacional. Ô, mano, os caras estavam chorando ontem. 53 ontem, a 28. O Cruzeiro nem jogou ainda. 53 a 28. Os caras estavam chorando ontem. Mas, ó, eu não vou zoar, porque, também, ó, né? Esse ouvinte deve ser aqueles caras que vendem micro-ondas pra comprar coisa errada, sabe? Tá louco. Ferrarini nele, mano. É, mano, você precisa de internação, velho. Ó, você tá disposto a se ajudar? A gente arruma uma internação pra você. Você tá disposto a se ajudar? Fala, mano. Se deu o Jovinho, não. Ele tá brincando. Não tá, não. Vende as coisas da família, né? É. Vende micro-ondas da mãe. É, vende a privada. Olha, a válvula. O pai vai assistir TV e fala: cadê o sofá? Daqui a pouco uma entrevista com o Rafael Willian, junto com o seu. Não fala isso, não, mano. Ontem já viu ali, ó. Valdívia. É. Já, ó, só o Valdívia ali já deu um outro toque no nosso time. É que a gente tem um cara ali que eu não sei se o Dodô concorda comigo. É o Juninho, cara. Eu não sei lá. O Juninho, pra mim, ele não. É, o Dorival tá tentando ele em todos os lugares possíveis e imagináveis, mas não sei, cara. Eu não gosto de futebol dele, Dodô. Não vinga. É complicado. É, eu também acho que o Juninho na lateral, ele já é nota 4-5, né? Uhum. E improvisado no meio, então. Ô, aí não dá, né? Com todo o respeito aqui entre nós, Juninho tem que acender uma vela todo dia, erguer a mão pro céu e agradecer porque vive do futebol e é profissional. Na boa, porque se você der uma peneirada na varja, pelo menos ali na minha época, acha alguém, né? Você vai achar um lateral esquerdo mais competente que o rapaz. Desculpa, é a verdade. E aí, você viu ontem lá do aquela desavença que teve lá entre o Jorginho, eu não sei se você escutou. O Lúcio. Entrei agora no carro, o Jorginho Lúcio. E o Lúcio lá, cara. Vi. Lamentável, né? Lamentável, porque... Não precisava. Ó, né? O Lúcio não é moleque, é um cara já veterano, tá perto de até de aposentar, né? E o Jorginho também é um cara bem vivido no futebol, então fica fazendo esse tipo de coisa. Mas será que já não tem alguma coisa de um jogo anterior, de história? Lembro, a gente nunca sabe. O Jorginho nem era do Chapecoense, não, lá. Não, mas de repente quando o Lúcio tava jogando no São Paulo, aí pegou o Jorginho numa portuguesa. E é uma besteira, porque amanhã um Jorginho, por exemplo, pode dirigir o Palmeiras, e aí? É, faz o quê? É um negócio vai ruim. Ficar, os caras vão falar, desculpa aí pelo aquele dia. O mano matou a pau. Treta de campo, parceiro. Morre em campo, né? Não precisa ficar falando. Você fica falando, puxou meu cabelo, chamou minha avó de juruna. Dane-se. Ô, velhinho, e a sua nota pro Nobre, velho? E o que você espera aí dessas eleições do Palmeiras? Você acha que ele continua, ele para? Não, cara, isso aí eu tenho quase 100% de certeza que ele vai continuar. Entendeu? E assim, em relação à política dele, é lógico, algumas coisas a gente não concorda, né, por conta de... Mas é a podridão mesmo, tem que tentar limpar, mas isso aí, cara, é política, né, política, você viu ontem o debate na TV, isso aí é um lixo, cara. É um câncer aí no mundo, né? Não é só no Brasil, não. É no mundo, cara. Então, tem que tentar matar, tirar essas laranjas podres aí pra tentar criar um bom time, né? Eu vi falar aí que eu li algumas coisas, assim, só os títulos, né? Não entrei no contexto mesmo da coisa, que a W Torre talvez vai dar algum incentivo aí, vai incentivar alguma coisa. Você viu alguma coisa? Vai ajudar financeiramente. Eu ouvi, mas eu vou dizer pra você uma coisa, eu não sei, não acredito. Disse que ele poderia ajudar financeiramente o Palmeiras para trazer jogadores. Quem disse? Sei lá, Domênico, não acredito, uma matéria. Uma informação aí para os palmeirenses. Mas só vê essa história, hein? Informação aí para a torcida do Palmeiras aí. O Palmeiras contratou o Washington, Domênico Gato. O volante aí que tá jogando é Penapolense. Ele jogou na Penapolense. Ele estava no Joinville e jogou Paulista pela Penapolense. É um cara que estava. Eu acho que ele estava por empréstimo lá, não é? Mas o Palmeiras, de qualquer forma, pegou esse jogador aí por empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro. Qual a posição dele? Volante. Volante. Não sei, aí você é bom. Não lembro desse cara, né? Não. Eu também não lembro, mano. Agora, e pegou o goleiro também, né? Engraçado, dois jogadores que passaram pela Penapolense, o Palmeiras. Ah, mas aqui. Às vezes era um bom campeonato no Penapolense. Mas quem é o outro? O Jailson. Jailson é o goleiro. Ah, o Jailson também passou pela Penapolense? Os dois. Ah, é? Bom, ah, já é uma coincidência. O Palmeiras tá virando a Penapolense, hein, velho? Meu Deus. Não, pera, mas aí, pera. Antigamente aí, você pensava o contrário, tudo né? Tudo bem, mas às vezes acontece você trazer um jogador desse time. O São Paulo trouxe um monte do Goiás. Mas peraí, o Paulinho veio da onde? Exatamente. Ah, mas jogou com a camisa do Corinthians, né? Vou falar a verdade. Pera, mas eu tô falando sério. Às vezes um jogador desse vem de um time menor e faz muita diferença. Ó. Eu lembro do Roberto Carlos, que veio do União São João de Arara, gente. Então, mas é que tá do mesmo. A Parmalat comprou ele na época da cogestora, pagou R$600 mil, aí. Olha isso. É. E vendeu o cara depois 6 milhões. Mas, ô, Domênico, com relação a isso aí, por exemplo... O que lucraram no Roberto Carlos é brincadeira. Mas, ó, eu vou colocar como exemplo aqui o Elias. Era da base do Palmeiras, o Elias. O Elias, Domênico Gato, ele jogou na ponte, despontou tudo mais, beleza. Veio pro Corinthians. Estourou, foi pra seleção, foi vendido, sumiu. Certo, foi pra Espanha, sumiu, depois foi pra Portugal, sumiu. Não, jogou bem no Flamengo quando veio aqui. Então, voltou agora. Voltou agora, tá certo. E agora, novamente, tá tendo chances aí de talvez mostrar o futebol. Eu juro por Deus que eu não sei como é que o Flamengo não conseguiu segurar o Elias. Não tem dinheiro? Agora, com relação ao Paulinho que você citou. Não, comprou também, todo o nego, hein? Jogador é que tá atuando no futebol do interior de São Paulo, veio pro Corinthians, jogou muito, explodiu, foi pra seleção, assim como o Elias também. Foi pra Inglaterra, Domenico Gato. Hoje ele não é nem reserva no top. Tem o Paulinho? Nem reserva ele é. Ele não é nem relacionado. Ou seja, quando eu falo aqui que... Não, a camisa do Corinthians, Domenico. É mágica. Ah, para. Camisa do Corinthians é mágica. Camisa do Corinhas é mágica. Eu tô falando sério. Te dê exemplos aí. Te dê exemplos. Ó, o Elias no Flamengo, ele não foi pra seleção brasileira. No Corinthians ele foi. O Paulinho na seleção brasileira ali só conseguiu ir pra seleção por causa do Corinthians. Fala dos fracassos. É. Fracasso. Nunca teve fracasso de jogador que foi pro Corinthians e não vingou? Não. Ah, tá bom. Todo jogador do Corinthians sucesso. Todo. Completamente maluco, mano. É isso aí. Ô, mano, só falando assim, ontem eu não tive a oportunidade de escutar, eu tive uma reunião, fiquei até tarde, mas deixa eu te falar, cara, não tá sendo muito chato essa questão aí do, por exemplo, teve um jogo do Corinthians, certo, lutar por uma bola sempre, eu sei que o Palmeiras, a gente, pô, tá numa dificuldade geral aí, mas vocês lutam por uma bola sempre, cara, e parece que todo jogo é dessa forma. E põe todo mundo lá atrás, você vê que na minha visão, tá? Mas não é só o Corinthians, não. Eu tô vendo que vários times estão fazendo isso, lutando por uma bola, joga todo mundo lá pra trás. E pode ver, acho que a média de gols aí não tá tão lá em cima de gols nesse campeonato, cara. Sabe por quê? É. Porque campeonato de pontos corridos, o cara faz 1-0, segura os 3 pontos. Não, mas não é isso não. Se tiver um empate, você, não, só uma opinião. Se tiver um empate, tá bom. Jogo mata-mata, o time procura o gol o tempo todo. Discordo joga de você. Joga pra vencer. Joga pra cima. Você é a favor do mata-mata o que pontos comigo ontem? Eu sou a favor do mata-mata, mas eu não acho que seja por causa de pontos corridos que os times não fazem gols. Não acho. Eu acho que o futebol brasileiro é um futebol retranqueiro. Infelizmente, hoje a mentalidade do técnico é aquela mentalidade de técnico gaúcho. É de, ah, fizemos 1-0, agora retranca, a responsabilidade é deles. É igual briga de quem não quer brigar. O cara dá um soco, aí já fica se defendendo, se o outro não vier pra cima, beleza, termina assim. Então o negócio é o seguinte, o futebol hoje tá muito com aquele conceito de técnico gaúcho. Fez um gol, mete lá o time lá na defesa, tranca o ferrolho e já era. Vê o Cruzeiro. O Cruzeiro disputa o campeonato de pontos corridos, já marcou uma série de gols. O Cruzeiro hoje no Campeonato Brasileiro, ô Portugal, o Cruzeiro marcou 49 gols. O Inter, que é o vice-líder, marcou 35. Mas aí, o São Paulo, que é o terceiro colocado, marcou 43. O Grêmio, pra você ter uma ideia, que é um time que tem um conceito gaúcho, 21. O Corinthians, que também tem esse conceito gaúcho, 29. Mas eu penso assim, mano, em jogos de... Eu entendo o que você tá falando, entendeu? Mas eu acho que em jogos de pontos de mata-mata, o exemplo que eu peguei, vou pegar de novo, é Santos e Botafogo e até Corinthians e Atlético Mineiro. Você via o Botafogo atacando, o Santos atacando, bola na trave, gol, gol, gol. Os times num jogo eliminatório se expõem mais, correm mais riscos, buscam mais a vitória. E no pontos corridos, o empate tá bom. Portuga, dilui no final do campeonato. Só pra você ter uma ideia, só pra você ter uma ideia, hoje o Grêmio, que é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, ele tem 21 gols, tá? 14 tomados. Ó, não, é chato, mas ver jogo do Grêmio fez 21 gols. A gente tá falando do ataque, ó. O Botafogo tem 25. O Botafogo é o primeiro ali dos que saem, é o 17º do Campeonato Brasileiro. O Vitória, o Portuga, ele tem 24. Ou seja, tem mais que o Grêmio também. E o Curitiba, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro, também tem 24. Ou seja, o Grêmio é um time que, na minha opinião, pode até ser que pegue uma vaga pro G4, etc e tal, porque o futebol é dinâmico e muita coisa pode acontecer. Mas o Grêmio, na minha opinião, por esse futebol ridículo que tá jogando, e o Corinthians também, é time que não faz gol, não merece estar lá. Não merece estar brigando lá em cima, não tem que estar. O futebol tem que ser aquele time lá, ó. É melhor você perder talvez um jogo, tá certo? Que termine 3-2, 4-3, 5-4. E você viu que teu time jogou bola, buscou o jogo, do que ganhar de 1-0. Mas uma coisa, você, o ouvinte, qualquer um vai concordar comigo. Véio. Tanto o Corinthians quanto o Grêmio, se tivesse amanhã no Campeonato Brasileiro de mata-mata e a eliminatória fosse Grêmio e Cruzeiro ou Cruzeiro e Corinthians, tanto Corinthians quanto o Grêmio poderiam eliminar o Cruzeiro com tranquilidade. Porque são dois times que têm camisa, têm um jeito de jogar raçudo, como você disse, têm bons sistemas defensivos. Eu acho que são times que têm esse jeitão, mano. Eles são assim. Corinthians, o Cruzeiro, o Grêmio, eles são desse jeito. Poderiam eliminar o Cruzeiro com tranquilidade. É verdade. Bom, olha, se a gente for pegar, acho que no 96, de 96 foi o 100 gols, né? E depois de lá pra cá, se me falha a memória aí, vocês podem me ajudar melhor aí. Teve o Corinthians de 2005 aí com o Nilmar e Tevez na frente. Aí teve o nosso Palmeiras aí de 96. De lá pra cá, acho que não tem um time que você fala assim, esse aí joga pra frente mesmo. Não, teve é entubar gol, entendeu? Teve um Cruzeiro do Luxemburgo com o Alex nos anos 2000 também, que fazia gol pra caramba. Teve a Trips Coroa. Teve o Santos... que na época o Santos, até vice-campeão da Libertadores 2003, também era um time que fazia muito gol. O Santos chegou uma época aí com o Diego Robin em 2002 também, que era bacana. Mas fora isso, você tem toda a razão, velho. Mas você viu, só uma observação que o Mano fez, você vê como é engraçado, Domênio? Ah. O Mano, ele faz uma crítica ao Corinthians. E aí faz a comparação do pontos corridos e o mata-mata da Copa do Brasil. Corinthians pode ser um campeão da Copa do Brasil, não pode, mano? Jogando desse jeito. Pode, RG, mas é que tá diferente o molde do campeonato. Não, só isso. Pode, né? Ser campeão da Copa do Brasil. Nos pontos corridos, que você faz uma crítica, o próprio campeonato pune. Porque o Corinthians era um time que tava em segundo, tava em terceiro, tava em segundo, tava em terceiro. Onde tá o Corinthians agora? Não, o Corinthians era do G4. Mas é por isso que eu falo. Que aí vão falar, mas o campeonato de pontos corridos é mais justo? Mas nem sempre o que é mais justo é mais legal. Eu quero que a justiça se dane em termos de futebol. Em termos de futebol, eu quero que a justiça se dane. Mas tem um jogo que o juiz faz uma besteira enorme, tira você do campeonato, você perde um título por causa disso. E aí é legal. Mas acontecia sempre isso. Eu prefiro mata-mata. Eu prefiro mata-mata. Eu também. Eu acho mais legal também. Gosto do mata-mata. O Santos perdeu um campeonato. E o Corinthians aí. E o 2000. E o mata-mata, gente. Era o Corinthians que era pra ter pegado o Bayern. Ele traz mais torcedores pra ver os jogos, né? Os jogos desperta mais a atenção das pessoas. Qual é o melhor torneio que tem? A Libertadores. Lembrando que não é pontos corridos a Libertadores. Assim, ó, o mata-mata é o mais legal. Porém, o pontos corridos é o mais justo. Né? Então é o melhor. O que vale mais? O justo ou o que dá mais emoção pro torcedor? Se você quer regular o campeonato inteiro. Se você tiver time bom, você vai ser. Eu quero dizer que você fica 10 rodadas, 20 rodadas sem fazer nada, chega no mata-mata. num jogo você joga bem, você é campeão. Você vê, o Cruzeiro tá nos dois. Não esqueça o Cruzeiro. Não esqueça o Cruzeiro com o Luxemburgo, que também tinha um baita de um time, montou um tremendo. Ganhou tudo, velho. A tríplice coroa naquele 2003. Eu vou lembrar uma coisa. Quando o Cruzeiro ganhou a tríplice coroa. O Bruno e o Macarrão aqui também deram curtir nesse comentário. Prefiro mata-mata. O Bruno e o Macarrão preferem mata-mata também. Seguinte, o Palmeiras tinha um time ferrado, cara. Como era bom o time do Palmeiras, jogando contra o Palestra Itália, contra o Cruzeiro. Se não me engano, o Veloso falhou uma bola. O Palmeiras era um puta timão. E perdeu a Copa do Brasil aqui dentro. Foi 96. Roberto Gaúcho. 96. Porque o Veloso... O Palmeiras perdeu pro Cruzeiro em 96. Dentro do Palestra. A Copa do Brasil. Porra, bicho, era um puta timão. Isso é legal. Porra, mas o goleiro falhou, mano. O goleiro do Palmeiras. Era o futebol. Ah, falhou, mas acontece. Ué? O goleiro falhou, era o futebol. Falhou, parceiro. E era um baita goleiro. Que então, Copa do Mundo tá tudo errado. Porque Copa do Mundo é mata-mata. Perdeu, não tá quer fora. Dizer que é o melhor sistema, é isso que eu tô falando. Eu defendo o gosto. Eu respeito o mas aí é gosto. Pra mim é melhor o time que é no final ganha. O time que foi mais legal o campeonato inteiro. Eu, por exemplo, acho que é legal você ter a Copa do Brasil mata-mata, ter o Campeonato Brasileiro pontos corridos. Pra quem gosta. Tem gosto pra tudo, né? Então tá certo. Thiago, você quer ver campeonato de pontos corridos, tem que assistir lá o campeonato inglês. Aí é legal. Thiago, você quer mandar abraço? Mande. Quero sim. Quero mandar abraço aí pro pessoal do Sábado Sem Fim aí, que é o futebol sábado que a gente joga todo sábado. Sábado Sem Fim. Pessoal da Campestre aí. Bom, pro Guilherme aí, que trabalha comigo. E pra minha namorada, Regi, falar que eu amo ela. Qual o nome dela? Uma mulher sensacional aí, Tatiane. Tatiane, e... vai receber um cartão tapinha na camurça de leve. E ó, cuidado com esse Sábado Sem Fim, hein, velho. Agora só me pergunte. Só me responda por que João Lucas quer pegar Sweet Sugar. Putz, vai ser couro do filho. Por que Maria Marta é tão bad woman? Porque ela é Pitelzinho. Então tá bom. E Portuga mãe já, conhece aqui, Jabaquara, aqui o Metrobol? Puta, rapaz, Jabaquara era muito longe. Fui jogou no Colégio Renovação. HDI de bate pronto aí, Dudu. Jogou muita bola. HDI Seguros, ele bate pronto, ganhou a bolsa térmica da HDI, tá bom? Show, Dudu. Tá obrigado aí, Chico, sensacional. Obrigado. Aí, mano, o Batman e o Chaves aí foi sensacional, cara. Achei o bico, cara. É nóis, mano. Falou. Grande abraço pra vocês. Valeu, aí. Irmão. Abraço. Obrigado. Tchau. Pô, devia ter filmado isso aí, viu? Tchau, tudo de bom. Que foi? Ganhar um dinheiro. Eu ia ficar rico, cara. O que foi, mano? Essa briga aí no Baile é Fantasia. Meu Deus do céu. Eu ia ficar rico, Domenico. Se eu postar isso aí no. Imagina no Instagram. Olha o sucesso. Mas isso também foi quando? Muito tempo. Ah, mó cara já. Nem tinha essa parada. Nem tinha celular com câmera. Troca fumegante. O que você trouxe aí, Domenico? Poxa, tá bem, velho. Deixa aí, velho. Exatamente, Bá. Festa funk. Funk bom, Almir, né? Ricardo. Nessa porcaria que tem hoje, Miami, meu. Olha só, Estádio 97 vem em nome de Peugeot 308 com teto panorâmico e rádio MP3, USB e Bluetooth por R$690 por mês. Tem um esperando por você na rede Peugeot. Na Minibanditec, a faculdade de TI da sua vida profissional, inscrições abertas para as turmas em 2015, acesse banditec.com.br. E também em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Nossa festa começou. Vai rolar. Acho que o Domenico tá tocando pra molecadinha nova, que não tinha esse costume. Tocava muito em festa na casa das pessoas. Antigamente tinha o bailinho de garagem, né, Domenico? Com certeza, tá legal. Onde vai ser a festa? Na casa do fulano. É. E isso é funk de verdade. Puxa, molecada que não conhece isso. Verdade. Nas ruas, sempre, todo final de semana, tinha festa na casa de alguém. Aí você ia lá. Aquelas lâmpadazinhas coloridas. Você viveu essa época, mano? Mano não. Metia aquela lona preta. Fazia pra escurecer a toa. Eu peguei isso. Na minha rua ninguém tem garagem, todo mundo é pobre. Aquela luz negra, papel celofane lá nas luzes pra dar uma colorida. E num momento da festa, a mulherada ficava de um lado, o João ficava do outro. Você tinha que ter o peito e a manha de chegar na menina. Ô, mestre Pena, rindo pra mim, mestre Pena. É verdade. Agora tinha que ser sujeito, esperando, tinha que ser bom. Esperando a vizinha mais gostosa da rua chegar. Era bom aquilo. Pegava, rapaz. É verdade, meus amigos, esse é o Estádio 97. E olha, imagina que você tá no seu carro, tá esperando o sinal abrir e de repente... Putz, batem na traseira do seu carro, hein? Ei, nossa, Deus o livre. Aí você desce pra ver o que aconteceu. Muito bravo, muito. Por uma, você desce prostituta, que você tá parado, nervoso. Você não fez nada. Muito aí nervoso. Aí você desce já pra ficar, pra discutir. Aí você olha, quem? O motorista do carro é o Anderson Silva. Ô, meu amigo, que isso? O que, que você fez aí, porra? É verdade, você não vai discutir com ele por causa disso, vai? Tá não louco, vai, só por causa dele. Louco. E aí nem precisa, viu? Porque o Anderson Silva, ele tem seguro HDI. Ele já vai mostrar, você então, calma aqui, ó. Tá tudo certo. Aí vocês passam, os dois, tá? Né? Resolvem. Vocês vão passar no HDI bate pronto. E pronto, tá resolvido em minutos. A autorização do conserto já tá na mão, hein? E são dezenas de HDI bate pronto em todo o Brasil. Por isso, olha, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de você consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar também, tá bom? Porque o preço da HDI, você sabe, né? É difícil de bater. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte o seu corretor. Ei, Domênico, colegão. Mensagens. Domênico, colegão aqui, Homer Simpson. Fechei com o Corinthians, mano. É, o Coringão tá explorando o lado aí do Simpsons agora. Fecharei com o Real Madrid e com o Corinthians no Barra do Morro. Ah, não, bem. Real Madrid é maior embalo do Corinthians, mano. Real Madrid e Corinthians só, né, mano? Pagar Real Madrid fechou antes, ô Tom. É verdade. Os caras só vão pagar a palma. Os caras só vão pagar a palma. E o Simpson é da hora. Quem? Muito louco. Simpsons é da Simpsons, hora. Simpsons. Simpsons é sensacional. Então tá bom, vamos ler umas mensagens chegando pelo aplicativo? Olha, só elogios agora, hein? Black Júnior, hein, velho? Pô, mas você tá hoje, hein, velho? É. Ó. Eu fico feliz, mas também tô ficando velho. Ó. Aliás, eu coloquei esse som pra falar da festa do Energia na Véia no Hopi Hari antes de ler as mensagens, que me lembrei e agora eu da vou festa. Porque o Palmeiras ganhou de 4-2. Ah! Você prometeu. Você seja homem uma vez na sua vida, hein? Pera, olha aqui. Vou te explicar. Você vai amanhã na Spirit of London? É amanhã. É o que valia Palmeiras, era Spirit. O Palmeiras saiu da, por enquanto. Então, tá aqui, ó. Um par de ingresso. Tá aqui na minha mão, par de ingressos. Transamérica, pra você ir. Expo Transamérica. Isso aí, tá vendo? Pode ver aí, ó. Tá vendo? Ah, é verdade. Esse eu cumpri. Como é? Agora, esse aqui da festa do Energia na Véia. O que tem que acontecer? O que acontece é o seguinte, é dia 8 de novembro. Nessa data, então, o Palmeiras tem que estar fora do... Dia 8 de novembro, não sei quando que cai, é sábado, né? Sábado, 8 de novembro. Então, assim, tem mais algumas rodadas até lá. Se até lá, até a sexta-feira, que é o dia 7, que antecede esse evento, o Palmeiras estiver fora da zona, né? Eu vou eu também. Eu te dou um par de ingressos pra você ir na festa. Mas eu já tô feliz porque é uma puta de uma festa Sprint of London. Exatamente. Tá bom, aí você vai ganhar. Aí você vai ganhar. Mas tá ele bom, quer então. Ir com você, ele não quer um par de ingressos. Quem que vai comigo? Ele. Eu vou, o menino vai estar lá também. Mas amanhã, infelizmente, olha, amanhã eu tenho uma festa de casamento a fazer. Então eu não vou poder estar lá. Eu vou estar no casamento da minha amiga Cara e do meu amigo Fabrício. Estarei fazendo a festa dos dois lá, tá certo? Mas olha, você que tá ligado aí, olha, dia 8, hein? Próxima festa do Energia na Véia vai acontecer no Hopi Hari com os brinquedos funcionando. Legal pra caramba, RG. Porque uma das grandes festas que aconteceram do Energia na Véia foi lá no Play Center, quando o Play Center ainda existia. Lembra? Né? Ixi. Agora o local é Hopi Hari, hein? Hopi olha, Hari. Um verdadeiro festival de diversões. Todos os DJs do Energia na Véia distribuídos em duas pistas dentro do parque. Teremos jogos de Atari no telão, os melhores filmes da época e muito mais. Agora, você já imaginou, hein? O Hopi Hari inteiro tomado pelo clima do Energia na Véia? É, meus amigos, o ingresso aí já estão à venda aí nas lojas Tente Beat dos shoppings, também lojas Offner, tá bom? É só você correr pra comprar o seu. De repente você fala assim, ah, mas eu queria ingressos aqui com mais mordomias. Eu queria ingressos com mais mordomias. Eu quero na minha residência, que chegue na minha residência. Eu então, quero tá que chegue na minha residência. Olha, é vendas online, acessa o site aí que você vai comprar pelo site ingressorapido.com.br ou Casa do Ingresso .com.br, tá bom? Entendi. É, o Festa do Energia na Véia, rapaz. Detalhe, o ingresso que você comprar pra festa pro sábado, RG. Sim. Ele vale pro você brincar no sábado de manhã também. Tem bate-bate lá? Pô, pode ir tudo. Sim, pode ir lá. Aí você vai de manhã lá, brinca. E à noite você já fica pra festa Roda do Energia gigante. Na Véia. Exatamente, você fica até o final da madrugada com as festas do Energia na Véia. É e se você for de carro de repente, fique tranquilo. Tem um imenso estacionamento pra você guardar o seu automóvel. Agora, se você preferir, você pode comprar seu transfer com a Teles Music. Eu gostaria. Então anota o telefone da Teles Music pra você pegar o seu transfer aí, ó. 3083. Sim. 3083-2134. Repeat. 3083-2134. É a festa do Energia na Véia no Hopi Hari. Compre já o seu ingresso de primeiro lote com preços mais em conta. Realização Actuel Mix. Promoção exclusiva Energia 97 FM. Boa. Vocês falaram de bailinhos de garagem, sim, né? Sim, e aí ficava a mulherada de um lado e a rapaziada do outro lado. Todo mundo olhando. Aí, de repente, tocava isso daqui, ó, Borduga. Que eu lembrei aqui. Isso aqui é sensacional. Só de olho naquela saída. Esse era o momento do cara... adolescência. O cara chegar na mulher pra poder... Do approach. Pra poder... Exato, você lembra disso? As mini saias. De olho só nas mini saias. Aí a música morria e o cara tocava isso aqui assim, ó. Só de olho nas mini saias. Os moleques de hoje em dia não sabe é nada, né? Tinha vassoura também. Tinha vassoura que quem não pegava a mulher, ela ficava com a vassoura. É. Você ficou muito com a vassoura, Portuga? Nunca, graças a Deus não. É, Portuga. Sempre passava, sempre. Você mentiroso. Mas no final da festa eu sempre passava o cabo. Ah, não tinha muita conversa comigo, não. Você pegava, lá no cantão. Ô, Mota, eu quando, tinha vergonha. Eu ficava, era com o rodo. Eu quando jovenzinho. Ficava RG, bem escondidinho, bem no escuro com medo. A mulher não pode chegar em mim, sempre, né? Sempre uma menina que era vizinha, mas chegando conversar com ela. Deixa eu pedir pra dançar. Aí soltava aquela, pô, quando você vai comprar pão, fico olhando você todo dia. Aquela hora que você tá chegando, né? Da escola. É. Pô, como é teu nome e tal? Como mas é onde você vai? Esse estuda onde? Esse que você tá falando, Mota, era os bundões. Os bundões ficar lá no cantinho. Ficar com medo. Tudo vermelho, vermelhão. É. Não, mas você lembra que os caras levavam ponche? Era fazia ponche, rapaz. Era bom pra caralho. Ah, ponche é coisa de fresco. Não, mas na época era ponche. Na época era legal, mano. Na época era legal tomar um ponche. O mano nasceu quinta-feira. Que maria você morou, porra? Ah, ponche, mano. Eu tomava era chá de lírio, mano. Chá de lírio! Tá, chá mano. De lírio! Oh, eu já... sei que chá você tomou. Meu Deus! Ó, Domênico, você que era daquela época do de estoque, mano. Lembra? Lembro. Chá de fita, mano. Muito estoque. Aí, de repente, o que acontecia? De repente, você, com essa bela... Mas não põe muito lírio, porque senão você não volta. Aí, você, com essa belíssima canção, você não conseguia chegar na mulherada. Aí... Tipo assim, pô, tô pensando se vou, não vou, não vou, não vou. Entra essa outra música aqui assim, ó. É isso aí, velho. Aí você fala, não, agora tem que ir. Isso aí, sabe o que era, Domingo? Vinha sempre uma menina que era amiga da que tava afim de você. Chega e fala, ó, fulana ali tá afim de você. Na próxima música, levanta que ela vai levantar também. Isso é verdade. Isso acontecia muito comigo. É, aí você fica esperando. Fica esperto. Na hora de chegar a próxima, você vai. Na próxima música, ela vai levantar. E a bilhetinha. Isso. Mas nessa festinha era a amiga que vinha. Não, mas tinha bilhetinho também. Não tinha bilhetinho, Dodô? O amigo é que levava o bilhetinho. Tinha o bilhetinho, pô. Quantas festas, por exemplo, no Palmeiras, que eram as festas tradicionais, né? De Black Music, que não tocava isso aqui, caia a casa, Guilherme. É verdade ou não é verdade? Sim, né, Bá? Sempre. Aqui, meu Deus do céu. Everton Coelho conhece aí também. Ai, que beleza, né? Que vai? Nós aqui. Mas não pegava ninguém o Everton Coelho nessas festas. Aí, de repente, aí entra uma terceira senhora. Assim, o Gilson tá chorando ali, o Gilson tá lembrando. É porque o Gilson era o rei da vassoura. Os caras chamavam ele de mulher do pica-pau, do lá vamos nós. O Gilson tá chorando. Verdade. Aí você fala assim, porra, essa terceira senhora tá complicada. Vou ter que ser obrigado a chegar na outra música. Na outra, aí entra outra. Xajap, né? Domênico Gato, rapaz. Bom, aí você ficava enrolando tanto que entrava as baladinhas, ferrou. Aí já começou as... Né? Aí foi, passou, né? Passou, não vai mais. E é sempre aqueles que dançavam. Aí no final tocava o traje a rigor pra despedir aí todo mundo. Aí já foi, né? Olha só. Aí o cara que queria chegar mais legal, ele tomava uns conhacão lá fora, aí chegava... Muito louco. Muito complicado, viu, velho? Mas não sei se tem essa bebida. Você lembra que tinha um monte... A mulherada gostava de tomar na época cap cooler. Muito. Cap cooler. É, lembra? Era bom. Que abria, meio de vinhozinho. A mulherada tinha sabores, né? Tinha sabores, e o sabor e aquele de menta. Menta. Nossa, eu tomei um porre daquele negócio de menta. Piper? Não, Piper com menta. Existe ainda isso? Piper Might. Esse Piper Cooler existe? Era horrível. Aquela minha verdinha. Isso, essa pequenininha. Agora tem isso ainda, não. Tem. Agora tem um tal de Big Apple que a galera toma. Ah, a pessoa gosta. Ah, mas agora já era. Agora já era, filho. É. Todo jogo. Mas que tempo bom, né, meu? É, rapaz. Coisa boa, não, hein, cara. Tempo bom é quando você é jovem, não importa que é. Ah, mas é. É, também, né? A molecada daqui a uns anos vai falar, ô, meu tempo, meu, pô, era tão legal. Aí, ó, meu tempo eu vi me seguir mesmo. Esse aí, no meu tempo. Ei, mano daqui 15 anos é. Putz, eu ficava lá no meu celular, velho, teclando. Ó, vivi muita época da Zump ali em Santana, o bagulho é muito louco. Lá, Zump. Na escola do mano tinha um baile que a gente ia só pra pegar mulher. Eu ia ali na Popcorn, mano. Não, o melhor baile. O melhor baile que tinha era na escola do mano, o Paulo Egídio. O bagulho aqui é louco. Tinha de menina bonita lá, velho, pra quem era. Não é, mano? Na zona. Mas não sobrava pra vocês, não. Sempre foi bonito, RG. Era diamante não lapidado, mano. Vem falar de Paulo Egídio pra mim. Ô, RG, eu era diamante não lapidado, mano. Aquela canelinha, aquele bracinho. Mas eu era carismático, mano. Ô, Mota, o Paulo Egídio era o maior abastecedor, velho. Mas só que os caras lá não pegavam nada, não sobrava nada pros caras de lá, velho. Quem pegava era os caras do Sion lá, que a freira conversava diariamente. Era nada. Era com nós mesmo. A pior mentira é aquela que você conta pra si próprio. Eu sei. Não, mas que era legal achar a época. Eu sei. Olha, está, meu telefone, eu sempre fui carismático. Meu telefone aqui não para de tocar. Aqui os caras falando das trilhas sonoras. Tá bom a trilha? E nesse exato momento, nesse termo, nesse tempinho aqui, chegou 50 mensagens. 50. Sim. Aí você tá lá no bailinho, aí toca aquela última lentinha, assim. Ó. É a cartada final. Assim, ou pega ou não pega mais. Ou pega ou não pega mais, ó. Aí pronto. Aí, meloco, é. Não, aí é depois. No meu caso, aí depois já pegou. Quero te ver de novo. Vamos marcar amanhã. É pra se despedir da moça. Sair com o telefone da moça nesse dia era o troféu que você saía, né? E era raro, hein? Que hora será que eu posso ligar? E se o pai atender, eu desligo? Não. Se o pai atender, eu desligo. Não, voz de homem, você. Mas era raro pegar telefone. O lance era você marcava encontro na escola. Na saída da escola. Era a hora. Que horas que a gente vai ser? Você passa por aqui. Que hora que é a sua escola? Minha é de tarde, a minha é de manhã. Então a gente se encontra no caminho. Certo, Mota também. Era difícil. Eu ia pra horta lá. A Irmandina tinha uma horta lá. Irmandina. Aí a gente ia pra trás da horta lá, velho. Era ali que a alface comia. A gente marcava. Em Santos a gente marcava na praia. Olha essa música que vai tocar agora. Mas aí a seleção de lenta não acabou, RG. Não acabou. A seleção de lenta, aí ela vem com essa aqui, assim, ó, pra acabar. Nossa. Ó, Domingo, isso aí não pode tocar, velho. Por quê, mano? Isso aí é até o cara que é estéreo faz filho, velho. É verdade. Isso aí é música pra procriar a humanidade. Até o Mota vai ser pai. Ó, isso aí é música de fertilização, mano. Ó, se a mulher tiver prenha, Domênico, tiver naqueles dias lá próximo de emprenhar, é verdade. E aí? Ó, se ela tiver próximo de ovular, Mota. Tiver fértil. Não. É verdade, se ela tiver aqueles dias férteis, velho, ela engravida ouvindo essa música. Prenha, não. Ó, essa música é o Boto Rosa musical, velho. Entrega, mano. Se ela tiver uma duvidazinha, ela entrega. Ah, com certeza, mano. Ó, amigão, você tá afim daquela mina, mano? Escuta, você tá agora no carro aí, ó. Aumenta aí, Domênico. Tá o cara dando carona pra aquela amiga, a vizinha da faculdade, tá ligado? Então a secretária, aquela mina que trampa com ele lá. Enfim, aumenta aí, Domênico. A gostosa da firma. Mete a mão na... Ó, dá um abração na mina agora. Vai na brincadeira, é isso mesmo, trouxa. Vai na brincadeira, vai. Fala, é agora ou nunca? Fala pra mina, pode falar. Repete o que eu tô falando, que senão você não vai pegar. Se você quiser fazer a sua piada, você não vai pegar, idiota. Repete, vem na minha. Vem na faz, minha. Faz a mulher rica que dá certo. Olha lá. Faz. Faz a mulher rica que dá certo. Pega assim, dá aquela apertadinha na coxa esquerda. Já que você tá dirigindo, ela tá do lado no passageiro. Aperta a coxa esquerda. Mas perde o joelho, mano. Não é mais pra cima, senão você toma um tapa na cara. Fala, vai, me dá um beijo agora. Se a mina tiver afim de você, ela beija. Vai, é agora, ó. Aumenta, Domingo, vai. Ou você beijou ou bateu o carro. Manda as duas coisas. Ou beijou ou bateu o carro. E sabe que eu tô lembrando? Mas e quando a galera tá meio caída lá na periferia, era o seguinte: não tinha como fazer a festa. Aí escolhi a casa de onde pode fazer e cada um trazia um negócio. É verdade. Ou leva uma caixa de cerveja, outro um pouquinho de carne. Isso aí. Ou levar um negócio pão, aqui. Pão, puma com patê. Não, mas cada um levava o que podia, Mota. Pra mas fazer era pão, a festa. Pão, puma com patê, que era mais fácil. Pra fazer o patê. O que importa era a festa. Podia levar qualquer coisa pra comer, pra ficar ali, pra beber. Tudo era fazer os caras levarem, né? É, os caras levavam. Não, mas o combinado era, os homens levam a bebida e as mulheres levam o lanche. Tinha uns malacos que não levavam a porra. Quem não leva na minha festa não bebe não, mano. Tem que beber. E geralmente era isso que pegava mais, né? É. Pior que é, pior que é. Pegava as minas, comia, bebia de graça e pra pior que é, mano. É verdade. Bom, é isso aí. Vamos partir para mais ligações, mais ouvintes, para participar fazer do 3 anos, né? Temos falado de futebol mesmo. Eu só queria dizer que o programa hoje tá bom pra caramba. Gostou, eu tô lembrando de mim em Santo Antônio de Posse. Quando pegava ninguém também. Pegava pra caramba, velho. Duvido. Sextádio 97, mala, em nome de Grupo Esser. Um nome construído com história. Também em nome de Peugeot 208, com câmbio automático e central touchscreen por R$670 por mês. Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Beijo. Vamos lá que o Asdrubal já tocou, já tem ouvinte pra participar, hein? O cara que se dava bem pra caramba nessa zona era o Bá, velho. O Bá era terrível. Que as meninas estavam querendo brincar cursinho. Eu escrevo o que pareça, cara. Essa é por um... Nada. Pegava ninguém. Nada. Bá, eu já fui nessa festa com também, você lá na parada você inglesa. Pegava hein? Nada, Bá. Pegava nada. Não, cara, porque eu sempre era o gordinho do colégio, cara. O gordinho. Ah, eu comigo. Pegava. Imagina, pegava gordinho você. E peludo. Era comigo, Eu pegava tinha, você. Como é hoje, né? Mas, Bá, a gente lá na casa da mãe do Pinga, lá na parada inglesa, tinha umas festas dessas aí. Bá, você compensou, hein, Bá. Ô, Mota, gordinho e peludo, imagina. Eu pegava na escola. Eu pegava atrás, Eu pegava ali na sala de fazer teatro. Eu não pegava nada. Alô? Fazia atrás, embaixo do palco. Alô? Quem fala? É o Alexandre. Fala, Alexandre, tudo bem? Beleza, cara, e aí? Tudo tranquilo, E Alexandre do quê? É o velho cliente aí, Alexandre Verderame. Verderame. Ah, verde o arame, acha aí, né? É nóis. É verde, começa com verde, é palestra. Não é. Não é, não. Você, não é, não. Quantos anos você tem, Verderame? 4.4. RG, 4.4 é daquela época, RG. É o Alexandre e Alexandria, velho. É peixe. É peixe, o Alexandre é freguesão nosso. Não lembro dele. É isso aí. Ô, Alexandre, nessas festas aí você também frequentou, que a gente tá falando por aqui, ou não? Você ia nessas festas aí, Alexandre? Ia no, nos bailinhos de garagem. Alexandre. Alexandre. Diga. Tá ouvindo, Bel? Tá baixo, peraí, tá baixo. Você deve estar em algum lugar ruim aí, Domênico. Peraí. Você tá no carro, tá no celular? Onde você tá, velho? Eu tô no celular dando uma caminhadinha aí. Então para um bocadinho. Então tem que parar. Mas dependendo de onde ele estiver, é melhor continuar andando. Pode ser que ele seja roubado. Dependendo de onde você tá, é melhor até correr. Não, mas onde eu tô, é bem capaz de eu ser roubado. Mas pode continuar roubado, aí. Então, onde você tá? Eu tô onde alguma coisa acontece no meu coração. Uxi! São João ali com a Ipiranga. Rapaz, é isso aí. Aí não marca pouco. Ó, possivelmente se você tiver parado aí 2 minutos, é capaz de você continuar andando e perder um rim. Não, é verdade, os caras vão tirar um rim sem você ver. Se eu não continuar a falar, é que pegaram meu celular, mas continua aí. Você tá louco? É verdade, mano. Aí o programa é Eduardo, subir, você só caminha. Hã? Não, aí não, aí não. Mas onde ele tá agora, RG, o mais bonzinho tem 3 passagens. É verdade. Não, Portuga perguntou se você curtia o tempo dos bailinhos dos bailinhos na garagem. Pô, eu gostei, ó, a trilha tá show hoje, viu? Você tá gostou? Demais a trilha aí do Domênico, viu? Muito bem, muito obrigado. Ô, Domênico. Oi. Depois você toca aquela do Marracas lá pra procriar também. Uma Marracas. Essa procriar. Essa também é legal. Tem goodbye. Tem goodbye. Essa pra procriar. Toca aquela pra procriar. Você vai... Que nem diz o mano aí. Essa aqui, ó. Ô, oh, aí, Domênico Gato. É, isso aqui tocou muito, hein? Ó. Essa trazia a cabecinha dela assim no ombro. É, porque aí... Rapaz, ó. Olha lá, tem que falar no ouvido, hein? Papai do céu. É, Domênico, é isso aí. E quando a casa era dela e ela dizia que não tinha ninguém em casa dos pais, aí corria pra cozinha. Rapaz. Aí já viu, né? A pia pingava, viu, velho? Outra coisa. A pia pingava. Sempre tinha uma, na época, sempre tinha uma. Sempre tinha uma na vizinhança na época que o Jamei falava, vai que é garantido. Rapaz. Vai que hoje você vai fazer. Vai que é legal. Vai que você vai. Hoje tem, né? Tinha uma que passou por todo mundo sempre, né? É verdade. E hoje é uma santa. É hoje, hoje ela é crente. Essa daí na minha época já nem te conhece, velho. E quando entrava essa aqui, ó. Love Songs, Domênico. Love Songs, Domênico. Mas aí já tava voltando. Já tava voltando. Vai, voltou. Já tava no cigarro. Sorriso, né, Reginaldo? Domênico. Sorriso das costas. Fala, meu velho. Nas costas, e meu. Quando essas músicas eram traduzidas pelo Sérgio Boca. É verdade, o Sérgio é meu grande amigo, Sérgio. Que filho é o Sérgio Boca? Não, o Sérgio Boca tá bem. Vocês querem que eu traga o Sérgio Boca aqui? Legal. Vou trazer o Sérgio Boca aqui. Que time ele torcia também, Sérgio Boca? Não lembro o time. Mas olha, vou dizer uma coisa. Eu trabalhei com o Sérgio Boca numa rádio aqui em São Paulo. E ele gostava tanto de mim, cara. Ele falava que eu era, ele tem aquele jeito de falar assim: você é carinha. Quando ele fala que você é carinha, porque você é o gente boa, chegado, né? Aí ele falava pra mim assim: eu chegava lá pra fazer de madrugada depois dele, ele ficava vendo ele fazer lá a rádio. Rapaz, ele se gravava toda hora, ele se gravava com um gravadorzinho de canto, ele se gravava para depois, ele acabava de falar, ele ia lá e ouvia de novo. Não tá legal. É como não tá legal, tá bacana, Sérgio, tá, não tá legal, vou tentar fazer melhor. E ele tentava sempre ele tá, e é legal. E aí ele fazia as traduções, eu aprendi muito com ele, viu, de fazer tradução. Puta, aprendi muito com ele, rapaz. O Sérgio boníssima, Sérgio Boca. Legal. Meu amigo Sérgio Boca. Quem não quer ele aqui? Ô, Alexandre. Fala aí, Gê. E aí, velhinho, nosso time nesse campeonato brasileiro. Ah, ele é santista, né? É. Como é que tá? Isso. Olha, assim, eu fui assistir Santos e Goiás no Pacaembu, né? Sim. Gostei do time, e se o time jogasse com aquele meio campo, com o Alisson Arouca, o Lucas Lima que tá jogando muito, Giovânio, o Gabigol e o Robinho, ficava um time redondo, viu, RG? Ah, mas o que que nós vamos fazer com uma diretoria gestora que deixa quadrado o time? É, eu queria dar um parabéns retroativo pro Domênico aí, com aquele presidente do Palmeiras, o Altirone. Ele representou todos os torcedores de todos os times. Muito obrigado. O que gostaria de falar para as suas diretorias. Porque ontem eu comentei aqui, a diferença do Santos e o Palmeiras, em termos de incompetência administrativa, é que o Santos está sendo salvo por esses garotos e pelo time que é melhor que o do Palmeiras. Porque se o Santos não é melhor que o Palmeiras, eu te garanto que lá estaria bem pior a situação que no Palmeiras administrativamente. Sabe o que acontece, RG? Se não tomar cuidado, o Palmeiras, o Santos, o Botafogo, que já está no limbo aí, e mais algumas equipes, vai ficar difícil o negócio. Porque o Santos, eu fui assistir o jogo lá, deu 13 mil pessoas no Pacaembu. Deu 280, 290 pau de renda. Isso. Meu, o salário do Leandro Damião é 500 pau, meu. Não pagaram nem o salário do Leandro Damião, cara. Não, é verdade. O pessoal... Aí tá difícil, sem patrocínio. O time quer jogar na Vila Belmiro, que devia... Eu concordei com o presidente que ele falou da Vila Belmiro, cara. É porque certas coisas não podem ser ditas, mas eu concordei, viu? Se não der um jeito lá na Vila Belmiro, construir outro estádio, fazer um acordo pra jogar no Pacaembu, velho, vai ficar difícil pro Santos, porque... O que ele falou da Vila Belmiro foi a mesma coisa que o presidente do São Paulo falou do Morumbi, só que de maneira diferente. Entendeu? Mas tá difícil, RG, jogar na Vila Belmiro pra 3 mil pessoas, agora, time que tem Robinho, vai ficar devendo salário, claro, aí vai começar as brigas no elenco, vai ter outra, o Santos não tem patrocínio, o Santos não tem mídia. Qual o último jogo do Santos que passou na Globo? Igual o Palmeiras, qual foi o último jogo do Palmeiras que passou na Globo? O Domênico lembra aí? Mas eu não lembro, não. Ah, faz tempo. Não lembro, não. Mas então, é só o Corinthians que passa. Passou 4 jogos do Corinthians, 5 direto. Mas eu concordo. É meio injusto isso aí, mas os times não parece que não faz nada pra mudar isso aí também. Eu concordo. Mas o Santos não tem patrocínio, não tem nada, não tem venda, não tem. Vai virar conjunto com o Palmeiras, Botafogo. Vai ficar feio o negócio, viu? E outra, você não pode, por exemplo, trazer esses jogadores, você traz um Robinho, mas o discurso de trazer o Robinho era para tentar fazer dinheiro, ter marketing, ter não sei o quê, e não tá tendo porra nenhuma disso, e o cara ganhou uma bala, velho. Quer dizer, aí mas pelo menos ainda joga bola, ainda é o divisor de águas do time. Agora, você ir lá buscar um Damião e tá quase, daqui a pouco o Damião vai aposentar no Santos e não aconteceu nada. E não pode, pô. Apesar, É, que no último jogo ele até que ele jogou até que bem no último jogo, acho que contra o Botafogo. Não dá, pelo amor de Deus. Não, sabe, essa coisa de fazer... Mas tinha que torcer pra dar certo também, esse que é o problema, né? É, mas essa coisa de ficar achando que o Damião uma hora faz um gol e tá tudo certo, também não dá, né, velho? Se o Santos não vender ele, ô RG, vai ficar com uma bucha na mão feia, viu? Sim, mas esse é o desespero, porque fizeram... Vai ficar com uma bucha na mão, você vai ter que pagar uma hora. Fizeram essa lambança aí e agora o bicho pegou, né, velho? É problema. Oh, mas é isso aí, velho. Gostaria de falar mais alguma coisa? E aí, Santos e Flamengo, nós vamos continuar nessa aí? Ganha uma em casa, perde uma fora, ganha uma em casa, tá nesse embalo. Eu acho que vai dar um empate amanhã. Porque vai jogar sem o Lucas Lima, né? Vai fazer fora. É, o Lucas tá jogando muito, viu, aí? O Lucas tá jogando muito bem, viu? Foi um achado do Santos esse cara aí, tem que segurar esse cara aí, viu? Apesar que o Giovanni voltou a fazer gols, né? Não, o Giovanni jogando com o Robinho, com o Gabriel, com o Lucas Lima, o Alisson Arouca lá na frente, a defesa, o David Braz tá jogando bem, cara, o David Braz, por incrível que pareça, viu? Em compensação, o nosso grande Edu Dracena voltou, né, velho? É, Edu Dracena, mas é uma, o Edu Dracena, pelo menos, ele chama a responsabilidade, né? É, mas ele chama a responsabilidade... Eu tenho medo, sabe, de quem? Do goleiro, cara. Eu tenho medo. Goleiro, quando o Aranha não pode jogar, do goleiro eu tenho medo, cara. Mas o Vladimir é um bom garoto. Quer saber se no Palmeiras tem algum goleiro bom pra mandar pra nós lá? Ah, não tem. Tem. Não. Tem sim, não tem. Escolhe lá, velho. Joga pro alto. Não dá ideia, não, velho. Deixa o Vladimir tem lá. Tem vários goleiros bons lá. Não dá ideia, não. Ah. Então, tá bom, mano, tá bom. Deu placar, velhinho, pra Santos, pra Flamengo e Peixe. Vamos torcer, vai 2x1 pro Peixe. É nóis. Pô, tá bom pra caramba. Tá bom, pô. 1x0, 2x1. Vai ser jogo pegado. Tá, hein? Ótimo. Tá bom. O Flamengo tem que ganhar de qualquer jeito também. É verdade. Quer mandar um abraço, velhinho? Mandar um abraço pros meus filhos, pra Sara, pra Rebeca. Davi, um abração pra vocês aí. E você faz caminhada toda noite aí, é? Todo dia eu escuto vocês, eu saio 6 horas do serviço, eu faço caminhada até 8 horas da noite e quando acaba o programa de vocês, acaba a caminhada. Beleza, hein? É. Aí pega um busão e volta. É isso que tá fazendo eu perder as banhas, viu? Que tá difícil, viu? Faz parte. Andar faz bem, velho. Faz bem pra caramba, viu? E todo gordinho é bonitinho. Então tá bom, bom final de semana pra você. Obrigado. Pode fazer o merchan aí? Manda. Vai, manda aí. HDI Seguros é de bate-pronto. Aí ganhou a bolsa térmica da HDI. E só a linha, nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Boa, aí ganhou boa, também o kit da Bozano, tá boa. Bom? Beleza. Ô, mano. Oi. Nossa, só dá o que? O follow-up pros corintianos, meu? É sacanagem aí, cara. Nada, tem um script, velho. Que você se tivesse ligado agora e não tivesse ninguém chorado, falado, né? Não, se ninguém tivesse chorado, falado ainda, você poderia concorrer ao Polo Ar. Não, aí, semana retrasada chora, foi não mama, né? São Paulino que ganhou. Também, é que tem um cronograma, mas quando o ouvinte liga e fala, mano, quero concorrer ao quiz, aí você automaticamente já aperta o botão, velho, mas infelizmente hoje já foi. Aperta o botão. Imaginário. É que hoje, infelizmente, já foi, mas tenta ligar na próxima sexta. Se você beleza, ligar na tô brincando. Sexta, não, beleza. Pode ser que você concorra ao... Aperta meu botão. Ao split final da carne, tá bom? O maior prêmio é escutar vocês, cara. A gente sabe, cara. Obrigado. Falou, mas não é, você sabe que não é. Você queria ganhar o split final da carne. É verdade. Aí é a cereja do bolo, né? Domênico Pesquita. É, verdade. Mas você já ganhou uma malinha da HDI também, uma malinha térmica, e ganhou um kit legal pra caramba da Bozano, tá bom? Eu distribuo pra todo mundo agora. Eu só queria dizer o seguinte, Domênico, pesquisa aí, porque Guilherme Carano morreu, não, hein? Não, você disse que Guilherme Caran foi morto no céu, não foi. Ah, não, Guilherme Caran tá com... Não, desculpa, eu confundi com outro ator. Desculpa. Ele está muito doente, passou uma reportagem outro dia dele lá. Não foi morto no está, céu. Ele está bem... Não. Desculpa, Caran... eu confundi com outro ator. Outro ator, da TV Pirata. Guilherme Caran não morreu, mas ele tá doente mesmo, viu? Passou outro dia a reportagem dele lá. Guilherme Caran. Mas não morreu. Agora lembrei, tá? Então tá bom, um abraço. Valeu, velhinho, um abraço. Valeu, obrigado, boa noite aí, boa noite. Seu estádio 97 na Energia 97, ô Beja, se tem recado importante, então, por favor, trabalha, né? Ô, mano, você sabe que é hyper? Acho que não, né? Você sabe RG? Também não. Você sabe Dodô? Também não. Vou te falar, hyper é tudo que é moderno, é o assunto do momento, das pessoas descoladas, rapá. E olha, seguindo essa tendência, o Grupo Esther prepara o seu breve lançamento, Hyper Home e Design, no melhor do alto da Boa Vista, uma região tranquila, completa e com uma grande vantagem. Fica bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Você vai sair do apartamento, atravessar a rua e vai entrar na estação. São apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados, lazer completo do térreo até a cobertura. É isso mesmo. No Hyper, você terá lazer acima das expectativas. Então, vá conhecer na rua Doutor Antônio Bento, número 139, em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. É isso aí, amigão. Hyper Home Design, mais uma realização do Grupo Esser. Informações? Acesse www.esser.com.br/hyper. Hyper com Y, hein? www.esser.com.br/hyper. Ou ligue 5546-0439. 5546-0439. Grupo Esser, um nome construído com história. Rafa, Alan Horn, um abraço pra toda a família Esser. É isso aí, é isso aí. Fala, Motinha. Ó, mandar um beijo aí pro Eliezer do Poço 23 de Maio, lá na Mactube. Tá todo mundo lá, Dudu, escutando você falar as histórias. As historinhas, né? É, e tá todo mundo concordando aí. Só tá o véião do Ciro, o arquiteto, e o Dilson da Sibéria lá. Um beijo pra todo mundo aí, mais tarde eu pego você. Ah, vamos ver programa se eles... bom tem que ter merchan. É. Vamos ver se eles vão lembrar disso aqui, ó, desse aqui. Vai, broca. DJ, Broca Fumigante, Broca Fumigante. Troca fumegante! Aí, não dá, hein, velho? Kenny Rogers. Não é? Kenny Rogers e Bitis. Olha os Bitis ali, ó. O Bap fez uns 14 filhos com essa música. É. Não, nessa época ele não fazia ainda. Não, ainda não? Não, ele tá compensando depois de velho. Mas essa música, meu irmão, se você for hoje lá no... Não, qualquer motel que você entrar, tá tocando. Você tem que colocar isso aí. Aí. Não. Essa música é pro moleque... entrar na puberdade, Montinho. Como assim? Ó, se uma criança de 5 anos ouvir essa música, já entra na puberdade. Não. Começa a crescer pelos. Não, desenvolver os hormônios. O que é lobisomem agora? Eu vou dizer um negócio pra você, velho. Fala, RG. Fala, RG. Já foi bom nicho. A pia pingava, velho. De novo. Pingava, aí, pingava? Pingava muito a pia. Olha, velho. Era bom, meu compadre. Vamos ver as mensagens, deixa eu ver as mensagens. E eu não sei como hoje em dia os caras não. Eu não vou falar, Mota, mas é diferente. Ô, Mota, eu bolso cheio daquela pastilhinha de hortelã lá. Ah, Mentex. Não, era, tinha um branquinho, House. Verde e branco. House. Qual que era? Não, do Cora. Aquelas branquinhas, né? A branquinha. Aquilo saía fumaça. Verde e branco, era pequenininho. Saía fumaça da boca. Mentex era quando você ia ao cinema. Ah, e era mais chique, né? Mais caro. Ah, Bentec tá acontecendo cinema. Negócio. Ó. E a Hulk, todo poste era ocupado. Passava os caras no poste. Essa música hoje, se você trouxer pra hoje. Fazer uma repaginada. Essa música é coruja pelada com edredom em cima. Ô, Domênio. O Samuel assim? Silva tá indo pro motel e falou que ele quer ouvir Sexual Healing. Sexual Healing é boa também, né? E a Jesco? Tem a Jesco? Tem. A Jesco tem que tocar. Ah, a Jesco. Essa é pra encerrar o programa. Essa é pra última. A Jesco. Tá muito cedo. Vai ter aquela pegada de amor. Ah, Mota. Não é. Isso é pós. O João Filho aqui. João Clauite Filho. Diz aqui. Keep Cool existe ainda, hein? Vende mais em conveniências de posto. O aplicativo é demais. Abraço a todos. Quem mais mandou aqui? Boa noite, galera do estádio. Vocês estão de parabéns com o melhor programa desportivo da rádio. Adriano, de Mauá, São Paulo. Palmeiras quebra tudo, Verdão. Tem mais aqui. Dodô, adorei a trilha sonora do DJ Broca. Beijos e vai Corinthians, é a Leda Lopes. Valeu, Leda. Essa era uma dos tempos. É. Velhos tempos, a Leda, velhos tempos. Não essa aqui que mandou. Exatamente, não, a outra. É garotas com nome, né, de Leda. Leda. Muita Leda. Leda é nome de velha. Domênico, boa noite. Eu sabia que você ia tocar o Let's Get It On. Essa é a melhor das músicas. Wellington Jean, corintiano. Dodô, queria parabenizar todos vocês, vocês são realmente demais. Chupa, mano, vai São Paulo, Fernando Alves. Domênico, toca aí. Ah, rapaz, olha que coisa, Bá. É impressionante. Olha o que o Daniel pediu pra mim tocar, o que tá aqui no ponto. Caramba. É impressionante. É a mesma música. É impressionante. Tá aqui, ó. Olha, RG, não tá aqui, ó. Aqui, ó. Prega fumo. Manda ver, Domênio. Prega fumo. Toca aí pra nós. Já que ele pediu essa aqui. Eu ia tocar na próxima essa aqui, ó. Prega. Chá também. Domênico, toque Let's Fall in Love Again, da Cynthia Hives. Levei muito não nessa música. Tomou muito capote, né, mano? O legal era mas isso. Mas isso que é legal. O legal era isso. Era legal, véio. Você tomava uns não, velho. É, você ficava em medo, meu. Você ficava... Caputo. Isso é a hora, velho. E os amigos olhando no canto, né, os amigos. Você sabe o que era mais legal? Sabe o que era mais legal? Rapaz. Quando você ia, era cara de pau e pegava, os caras que não pegavam falavam, pô, mas como pode? Os caras ficavam, era bacana. Mas quando você levava o não, só tirava você. Você com cara de gato, um boleado. Mas pô, a melhor tática, velho, você que vai com a galera pra balada, aí você vê aquele teu amigo, que às vezes é meio feio, aí ele fala, velho, não tem mais nada a perder aqui. Aquela menina que é mó gato, tá sozinha. Vou lá, né? Não já tenho. Aí você vê que o bagulho começa a desenrolar, mano. Aí o cara começa a pegar na mãozinha a moto. E a mina deixa, tá ligado? É como o cara lento. Se lesado aí vai catar, velho. É isso que eu falei. O aí você chega, velho. Né? Não, mas a tática boa é agora, RG. Você chega lá, bate nas costas do cara assim e fala: vai? Malandro. Vai levar cinquentão mesmo. Aí a mina já arregala os olhos. Fala: como assim? Papo, ele apostou que ia te catar. Não faz isso, mano. Mãe, essa é a tática, velho. Eu conheço só um amigo, mano. Era a única menina que ele ia pegar na vida, velho. Porque o bicho era estragado, era zoado. Não, e a mina era da hora, a mina era fera, mano. Tadinho. Vocês não fizeram sempre isso? Funciona. Vocês a mina, isso? A mina só falta cuspir no cara. Ah, faça minha. Isso, prejudique um amigo. É legal. Não, não. Deixa eu ver mais aqui, ó. O João diz aqui, o João S. Oliveira, eu indiquei o estádio para uns amigos e ou eles estão adorando ou já trocaram de estação faz tempo. Sensacional, Dodô. É, se tiver com a mãe ouvindo, já trocou, velho. Já pode ser, pode ser. Né? Ah, é, a mãe é a cegonha que trouxe. O cara aqui, ó. É, ela engravidou. O Benê Júnior diz aqui: estou absolvido. Se o bar que é o bar não pegava ninguém nessa época, eu estou tranquilo. Eu também não pegava ninguém. O programa tá ótimo hoje. Muito obrigado. Abraços. Quem mais aqui? Vocês sim, são bons pra. Hoje tá demais. Cristiano Taxista mandou, hein? Boa, Luciano. Pats, aqui na. Mano, você é o melhor. Peguei aqui a gostosa aqui do trampo, mas. Não falou meu nome, né? Mas manda a foto, vamos ver. Tem que tirar um selfie com você e a mina agora aí. Manda no WhatsApp. Ó, vamos ver se a mina é fera mesmo. Manda a foto aí, ó. Encaminha aí pro Twitter da rádio aí que isso. O Domênico vai ver daqui a pouco. Vou ver mesmo. Anderson Silva Souza. O programa está show hoje, Dodô. Abraço, Anderson, que mandou aqui. Domênico, lê minha mensagem. O programa de hoje tá bom pra caramba, cara. Ouvindo vocês aqui de... Toledo, Paraná. Toledo é bacana. Toledo, Paraná. É região dia como hoje, tá pronto pra tomar uma canela de pedreiro, né? Bem gelada. Por que a gente não faz igual aquelas rádio brega de dar coisa do Opium Motel, essas coisas? Podemos fazer. Vê aí, mano. O bife que tem. Isso aqui é bom, hein? Isso é bom, hein? O que é? Isso aqui, ó. E aí, ó. Ah, opa! Mela cueca total. Bom, né? É, rapaz. Nica Costa também tocava. Você gostava de Nica Costa? Tem que tocar a Nica Costa aí. Deixa eu ver se tem. Eu peguei uma cidadã com a Nica Costa uma vez, bacana. Você pegou uma cidadã? Uma cidadã. As duas boas, viu? Fiquei 4 anos com a cidadã. São boas, viu? Mas a Nica Costa. Nica Costa, vamos lá. Vá, Portuga, vá. Já vi você com cada coisa, velho. Não sabia quando a minha tá de frente ou de costa, mano. Querido. É desde o Mundial de Clubes até a Várzea. É. Nica Costa ou Maion, Domênico? Uma vez eu vi você pegando a mina que parecia aquela mina do não, chamado, não Samara. Não tá mentindo, mas também já viu com coisa boa. É isso aí, ó. É isso aí, ó. É isso aí, Lucas. Mulher se derretia toda. Oh, mas nessa época aí. Essa aí você... Eu tenho uma passagem dessa música. Essa aí você saía lá do cantinho, atravessava com o copo na mão pra passar na frente da guria aqui, pra ir buscar mais bebida. Essa? É, só pra pode falar. Você não precisava falar nada. Fazer um H, entendeu? Não era o Mênico? É. Precisava falar alguma coisa pra moço? Não precisava falar mais nada. Não. Bacana. Xisalado. Xisalado. Muito. Ô, mano. Com direito a mostarda. E quer que te chupe. Ô, meu irmão. E essa aqui precisava falar? Mas essa é muito triste, essa daí. É, não, é essa música deprê. Aí, Domênico. O cara tá tipo no vento do chá, assim, ó. Fala, pula ou não pula? Não, essa daí é desligando assim. Naquele tempo era legal. E essa aqui, ó. Essa dentro do ambiente. Essa dentro do ambiente não era triste, era não. Era outro tempo. É que hoje. E essa aqui, ó. Essa aqui era boa, hein? O cara estiver limpando a arma nessa hora e se mata, mano. Pedir, né? Ó, né, moço? Mas aí, Domênico. Tá só chorando. Era. Quem tá chorando? Quem tá chorando? Eu falei que se o cara estiver limpando a arma com aquela outra música, eu sou mal. Olha. É verdade. Essa aí. Para de falar. O que, que foi? Bidiz era 100%. Né? Não tem jeito, não, né? Não tinha que ser. Qualquer coisa, né? Puta, era Bidiz, era 100%. Velho. Não tinha jeito. Ai. E a música do. Qual música? Do One. Do One. Kelly's Whisper. É, ali, ali. Ali demais. Também o pessoal, as meninas gostavam, hein? Gostavam? Essa música aqui é boa, quer ver? Essa aqui, ó, o Motinha falou bem. Pera, deixa eu ver o refrão, moda. Ô, Motinha, Gilson falou se rola um selinho pra matar a saudade. Não, para. Só uma vez. Não tem, Gilson. Não tortura vai rolar, nunca véio. Mais. Ó. Puta. Nossa, Portuga, que eu vi Robson Anjo, velho. Ah, cala a boca, Portuga. Não! Cala a boca, animal, mano. Eu tô dizendo que é... Ei, te amo, te quero, não, olhando pro Domênio. Cala a boca. Ela não é isso. Fim do Manhattan, já, música, é isso que eu tô falando. Ah, é louco. Tá, pensei que você queria ouvir não, o Robson não, Anjo. Não, o Robson Anjo é do Manhattan. Eu tô explicando que música que é, seu animal. Olha o Mota se mediando aqui. Eu já achei. Ele fez, é o que eu olhei pro Domênio. Te amo, te quero. Fez esse combrinho, velho. Ele impostou a voz pra cantar pra você, velho. Que conversa, me respeita, rapaz. Impostor ou impostor, hein? O Portugal hoje tá querendo escorregar, meu. Tá, vai rolar. Então, assim, bom, mas essa música era tudo de bom, nossa. Ô, oh, tem jaca, cacete. Ó, oh, mas ó, oh, essa música, jaca, Domênico, não, ó, mas tá tranquilo, aumenta, tá? Aí, aumenta aí. Isso é música de strip na zona, velho. Essa é. É, RG. É ou não é? Ou então no motel, né? Ou então no motel. Tá no motel. Essa é pra ir soltando devagarinho. É. Vai desabotoando e. Essa mal. Pega fogo. Tem jeito. Aí a mulher tá no polidense. É, não tem jeito. Isso é verdade. A namorada do amigo bateu a cabeça no polidense no motel. Aí tá bom. O cara precisou pedir gelo. O cara bebeu o gelo. Meu amor, sua música. Eu não vou falar quem é o cara, RG. Mas o cara subiu a escada e a mina não quis acender a luz pra não quebrar o clima, velho. Meteu a testa no polidense, é sério, mano. Verdade. Meu Deus do céu. Não vou falar quem é o amigo, mano. Mas deve estar ouvindo. Não, não chegou a tanto. Mas imagina. Você vai fazer amor com o unicórnio, velho. Aquele galão na Deus, festa. Meu Deus. Olha aqui, ó. Estádio 97 na Igreja 97. Que vem em nome de BV Financeira. Se conhece o site Meu Carro Novo, é o classificado de veículos da BV. Se você está pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais, tá bom? Também em nome aqui de Consórcio Remassa. Seu sonho é realizado com a menor parcela, ligue 3142-3440. E agora eu vou falar de Banditec. Banditec, é... Ixi! Nossa! Aí, essa! Ó, um amigo meu aqui, o Cristiano Chadar, ele falou que tem que tocar We've Got Tonight com Kenny Rogers. É bom, hein? Tá na lista. Tem Deb Gibson aí também. Essa música é sensacional. Deb Gibson é bom. Essa música é sensacional. Bom, é, com esta música eu vou falar de Banditec, porque eu vou falar com você que tá precisando dar uma virada na sua vida. É, meu amigo, você que tá trabalhando, olha só, você que não ainda está trabalhando, né? Você que tá trabalhando, mas queria mesmo era trabalhar na área de TI, não é verdade? E você que tá trabalhando na área de TI, mas queria de repente era trabalhar em outra empresa, né? Ou também, de repente até, trabalhar no exterior, não é verdade? Olha, então, olha só, recado é pra todo mundo. Estão abertas as inscrições pras turmas de 2015 da Banditec. Vou dizer pra vocês, viu? A melhor faculdade de tecnologia do país. A única com curso de inglês integrado ao currículo e 75% de aulas em laboratório, isso mesmo. 75%. E ó, com tudo isso, o cara se vira o jogo, hein? Você encontra aí uma bela vaga numa área que paga bem e pode até trabalhar em outro país, como já tem ex-aluno, inclusive, da Banditec fazendo e se dando muito bem, hein? Pra que ficar na defesa, cara? Vira esse jogo, faça Banditec. Acesse banditec.com.br e faça já sua inscrição. A próxima prova é dia 11 de outubro, tá bom? E você ainda concorre a bolsas de 20 a 100%. São 3 cursos básicos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e rede de computadores. Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Olha lá. Sabe quem mandou mensagem? Quem? Márcio mensagem. Ribelino. Kenny Rogers, né? Márcio Ribelino falou. Era Lyona Rich, era batata. Tá demais o programa. Hoje tá bom. Ele está dentro do Batman. Lyona Luciano Rich. Pia aqui também falou que quer ouvir Slave to Love. Ó, isso aí é música pra procriar. Hoje é uma espécie de love songs com futebol. Problema. Beijo, Dilson. Essa aí. Essa era pra quebrar o banquinho do Fusca da frente, velho. Essa quebrava? Nossa. Quebrava, hein? Quebrava. Inclinava, você caia lá atrás. A mulher também tem que ser sensível nesse negócio, ó. Mulherada, ó. O cara chegou agora na tua casa, aumenta o som aí, Domingo. Olha lá, o mano gosta de falar com trilha, vai. E aí, mano? Mulherada, você tem que ter a sensibilidade do momento. O negócio é o seguinte, o cara chegou na tua casa, tá tocando esse som, mulher? Primeira coisa, não é pergunta onde a gente vai. Já dá uma indireta pro cara, sacando o RG, deixa com ele. Já saca o RG e deixa no colo dele, fala, vamos. Ó, tá na tua mão, é assim, né? Tá, eu confio em você, tá na tua mão, é assim. Toma o RG. Já vai pro motel, mano. Já tá na guarita lá, RG. É verdade, mano. Putz, eu tô chegando mensagem pra você. A mulher também tem que ter a sensibilidade, mano. Os caras tão tirando o sarro. Verdade, hoje a gente dá uma ripa. Mas é diferente, viu, mano? Mulher não tem que fazer comentário nenhum. Absolutamente nenhum. Ela só tem que dizer uma coisa. Vamos. Quer dar risada, mano? Essa aqui é a última. Olha, chegaram mais de 100 mensagens. Só agora, viu? Chegou 100 mensagens. E há de se frisar que nessa época a coisa era um pouco mais difícil do que é hoje. Era difícil. Muito mais difícil. Não era fácil, não. Não era assim a primeira vez de... Era difícil ter um carro. Porra, eu fui no drive a pé. E meu sogro... Mas aí minha sogra foi viajar pros Estados Unidos e meu sogro veio no programa. Que beleza. Eita, nós, hein? Agora foi. Tá triste, agora qualquer um tinha uma caranga pra levar, não tinha muito dinheiro, né? Aí já era. Aí, filho. Não, aí essa música também servia pra outra coisa. Quando se levavam fora. Essa é do fora? Ah, eu acho. Depois que você levava fora, fora. Essa era mais pro fora do que pra... Aí o cara curtia. Aí o cara curtia a fossa. Velho. Nossa, dor de cotovelo. Beijo, né? Tá. Te amo. Chupa. O negócio é bom, hein? Essa eu levei muito... Essa aí eu usava quando pegava fitinha, sabe? Ah. Ficava retornando. Essa é fossa, fossa. O videoclipe é legal, ele é uma ceguinha que o AD, né? Mas a cadeia é verdade, lembra? O Bala lembrou uma vez que ele pegou a ceguinha aqui no metrô, o Bala foi uma velhinha. Escuta, ô Mota, mas você toma muito fora. Olha lá, isso aí, ó. Ih, rapaz. Olha lá. Ó, o Modena falando que você pegou uma mina aqui que parecia uma TV de tubo de 330 polegadas. Também pode ser. Botijão de gás. Eu fiz muita coisa, viu, Modena? Graças a Deus. Não vou negar, pode ser. Pô, calma, gente, aí fora. Os caras vão se pegar, tá mim, velho. Um calma. Gilson, se contenha, Gilson. Vamos fazer, vamos pro ouvinte. É melhor, ouvinte. É melhor. 3-2 Eduardo. Depois a gente volta nesse clima aqui, tá ficando bom? Pesado. 3-2 Eduardo 7097. Viramos o clima, né? Viramos o clima. Em nome de Peugeot, meus amigos, Peugeot! Peugeot 308 com teto panorâmico e mensais de R$690. Venha hoje dirigir o seu. Vamos lá, Asdrubal. Deixa a Dana Lua de fundo aí, né? Que legal. Alô? Alô? Opa, quem fala aí, hein? É o Serginho. Serginho, Sérgio do quê, Sérgio, seu nome? Serginho Zanac, consegui baralho, não acredito. Boa, Sérgio. Boa, garoto. Ah, não. Ô, Sérgio. Oi. Não foi você que perguntou no Twitter pra mim se tem esquema pra entrar no ar? Cara, você acredita que foi? Tem esquema? Não. E eu quero me retratar. Então, pegadinha do malandro. Pegadinha do Serginho Malandro, não tem esquema. Teve um outro ouvinte aqui que falou aqui pra mim aqui no e-mail. Eu nem respondi que tinha esquema. Ah, tudo. Você acha que eu joguei? Eu nem respondi. Programa da gente. Fui eu. Seco, parceiro. Entrou que jogou bola comigo. O Serginho me mandou no Twitter. Puta palhaçada. Vocês colocam no ar só Serginho, seus amigos. Eu respondi pra ele que não. Serginho, eu falar uma coisa. Eu joguei bola com você quando eu tinha uns 15 anos de idade. Hoje o cara tá com 40 e eu também. Seguinte, velho. Deixa eu falar uma coisa pra você. 15 anos de programa não precisa disso. Com 15 anos de programa, mesmo que falar. 15 anos de programa, se a gente tivesse com esquema, já tinha caído, velho. Não tem como. Por isso que eu falei que eu quero me retratar. E não, porque você nunca jogou bola comigo, não, cara. Tá em casa, velho. O cara jogou bola comigo quando era garoto. Vira a página, velho. Vai. Jogou não. Português jogou bola comigo, não. Nunca vi. Não, o Seco jogou bola comigo. Ah, tá. O cara que entrou no ar jogou bola comigo quando eu tinha 15, 16 anos de idade. Hoje o cara tem 40. Por isso que eu reconheci, entendeu? Então tá bom, meu velho. E aí, hein? Quantos anos você tem? 32. 3.2, RG. Qual que é o nome dele? Sérgio. Sérgio do quê? Zanac Cardoso. Você tá em que Zanac agora? Oeste, Norte, Sensacional! Sensacional! E qual que é o bairro? Bairro Doutora Moca. Moca. Moca, meu. Tá bom. E é, o time, qual quem time? Tá recebendo mensagem da Moca é o cidadão aqui, velho. O dedo não tá parando. Ele tá até amarelo. Parou é até só, de falar. É só não, mensagem não, da Moca, velho. Não tô respondendo. Só vem torpedo. Inclusive, aqui, ó. Não, eu tô respondendo alguns ouvintes no Twitter aqui. É. Inclusive, o Daniel Perrone pediu pra tocar Making Love do Air Supply. Ah, Daniel Perrone, se liga, velho. Daniel. O Daniel Perrone que é o Perrone bom, porque tem muito Perrone ruim pelo aí, viu? Making Love. Daniel Perrone é o bom. Making Love. E o time, bro? Coringão, todo poderoso. Boa, Coringão. Tava mano. Indo bem, velho. É, Ô, amigão, você vai na torcida Peugeot Estádio 97? Vou, claro. Tem que estar amanhã aqui. Antes de mais nada, você tem que falar a frase aqui. Mas se você acertar, você tem que estar amanhã na Paulista, 439, às 4h30 da tarde, tá bom? Claro, eu quero ir, eu vou na torcida Peugeot do Estádio 97. Boa, mano. E o Coringão passar o carro de novo no esporte. Ó, você pegou a última vaga da torcida Peugeot Estádio 97. Deu sorte, hein? Possivelmente você será o último ouvinte e pegou a última vaga. Olha só que beleza. Eu tô louco e eu quero me retratar aí ao vivo, porque realmente eu falei que eu estava decepcionado, desconfiado, porque eu tento há muitos anos, eu passo o programa inteiro dando radial no telefone, tentando... Conseguir. E acontece, cara. Quem só consegue quem tenta. Cara, eu tento há muito tempo, velho. Mas muito acontece. O programa bom é assim, filho. É difícil. Não é fácil. Pô, bacana, da hora. Não, mas acontece. Ô, amigo, o negócio é o seguinte, cara. O Coringão amanhã vai pegar o Sport na Arena Corinthians. E aí, cara, expectativa pro Corinthians nesse Campeonato Brasileiro? Você acha que consegue engrenar, talvez, algumas boas partidas pra entrar de vez nesse G4 e não sair mais? Ou o foco agora é a Copa do Brasil? Então, o Corinthians vai entrar no G4 só se ele só pegar time grande até o final do campeonato. Aí ele ganha todas. É, quando pega acontece, time cara. Pequeno, aí você já sabe, né, mano, como que tá. Então, mas o negócio é... Essa que é a principal pergunta, né? A torcida do Corinthians não consegue se conformar. Quando o Corinthians pega alguns bônus round do Campeonato Brasileiro, o Corinthians acaba tropeçando. Aí quando joga contra times teoricamente mais fortes, que você fala, pô, esse jogo vai ser difícil ganhar, o Corinthians vai lá e ganha. Por que dessa inconstância, amigão? Então, ó, eu fui no jogo contra o Atlético lá na Arena, também contra o São Paulo. O time parece que entra mais ligado. É, quando é time que tá mais fechado, eu não sei, parece que o Renato Augusto dorme, os armadores parece que não tem criatividade, eu não sei o que acontece, não sei se falta motivação, não sei se... Eu não sei o que que é, cara, é difícil entender. Não sei se o Corinthians só consegue jogar quando é um time que também vem pro jogo, né? É, mas não sei, acho que tinha que passar o carro, cara. Eu acho que o Mano tinha que pegar esses caras aí, Renato Augusto, Jadson, Lodeiro, pôr esses caras no treino, meu, e falar pra eles, meu, chegou aqui na entrada da área, chuta, e fazer os caras só treinar chute, velho. Pra quê? Pra criar mais jogadas, cobrar mais bola pro Guerreiro, entendeu? Então, cara, mas eu acho que esse discurso, mas pô, o jogador aí tem uma motivação extra, etc e tal. Meu, que motivação extra o cara precisa? Ele joga no Corinthians... Ele ganha em dia, ganha bem, representa 30 milhões de torcedores. O que mais ele precisa pra, popular, pra se motivar? Né? O cara tá de brincadeira, velho. Não, e os caras falam do bicho, né? Ah, pô, o Corinthians aí contra o São Paulo disse que o Gobi, principalmente, e o Mano Menezes queriam essa vitória de qualquer jeito. Tiveram que dar um bicho grande pra incentivar. Pô, o cara ganha bem, pô. É um absurdo, tá um time grande, cara. Joga no estádio legal, pô, mora em São Paulo, tá um time. Pô, por que o cara precisa de incentivo de bicho? Não, Mota, não precisa de incentivo nenhum, cara. Os caras, cara que joga em time grande, cara, os caras têm que pegar, honrar a camisa, tem que pegar a bola por debaixo do braço, ir pra cima, driblar, entendeu? E sem medo, cara. Mas os caras não pensam assim não, cara. Posso falar? Muitos jogadores não pensam assim não. Eles têm uma cabeça de ervilha e eles pensam nisso sim. Eles pensam que, pô, se der um incentivo a mais aí, dá um plus, né? Eu vou fazer o meu melhor, mas você sabe, com incentivo... Mas já a carreira vai passar, e amanhã depois o cara vai refletir, vai ver a merda que fez na carreira. Tem muitos jogadores, infelizmente... Mas tem muitos caras que não pensam. Você viu o Daniel Alves falando? Que até hoje ele não entende porque ficou em reserva na seleção brasileira. Porra. O cara não pensa, pô, ele não pensa que ele tava ruim. Eu tava lendo uma matéria com... Até mostrei pro Domênico. O Bremer, que foi jogador campeão do mundo, autor do gol contra a Argentina, a Alemanha, a Argentina, Copa de 90, o cara quebrou, tá lavando banheiro hoje na Alemanha, cara. E tem uma carreira, o cara campeão do mundo, jogou Inter de Milão, o cara não tem cabeça, hein? Não, muito jogador não tem cabeça, acho que é isso que tem que aproveitar, mano. O cara joga, como o Mano falou, no Corinthians, estrutura de fisiologia, medicina, alimentação, tá tudo. o cara não aproveita a onda, parceiro? É, o bagulho é osso. Ô, amigo, inclusive aí muitos torcedores do Corinthians andam contestando o Mano Menezes. O que você acha a respeito do Mano Menezes? Então, eu gosto do Mano Menezes, cara, por incrível que pareça. É, eu acho que estão pegando muito pesado nas pressões com ele. É, e aí eu acho que agora, nos últimos jogos aí no Brasileiro, eu acho que ele sentiu um pouco e aí ele meio que perdeu a mão do time, cara. Mas até então, o Corinthians ficou o campeonato inteiro no G4, cara. É uma boa campanha. É claro, tem o Cruzeiro lá, que é um time que tá disparado, que é o diferente, né, do campeonato. Mas de resto, se você parar pra analisar, o Corinthians não tava fazendo uma má campanha. Mas, ô amigão, o Corinthians ele tava se mantendo no G4, mas ele não tava convencendo com o futebol que tava jogando, hein? Você não acha, não? Não, não tava convencendo. Na verdade, tava pedindo desesperadamente pra sair, né, então, da forma que tava jogando. E saiu, só que tem uma outra coisa também. Eu falei, meu primo, a gente debate muito sobre futebol, o André, não sei se ele tá ouvindo agora, mandar até um abraço pra ele. Mas eu tinha falado, quando o Corinthians ainda tava no G4 lá atrás, eu sentia que o Corinthians vinha sendo perseguido pela arbitragem. Os caras são ruins mesmo, né? Tem errado pra todo mundo. Mas quando começou esse negócio de analisar aí pra coisas fora do jogo, que não tá na súmula, mudar a súmula depois do jogo pra tentar punição, eu já percebi que tinha alguma coisa estranha. Embora o Corinthians tenha jogado mal aí durante todo esse período aí, pô, você pega jogos, por exemplo, contra o Grêmio, aquele pênalti escandaloso lá no último minuto que o cara abre os dois braços. O jogo do Flamengo. Coisa horrorosa, uma vergonha, né, cara? Uma vergonha o que aconteceu no jogo contra o Flamengo. O Corinthians foi horroroso no segundo tempo contra a Chapecoense? Foi. Mas quando o jogo tava 1-0, teve um pênalti no Guerreiro também que não foi marcado. Uhum. Entendeu? Então, assim, não sei, cara. Eu acho que também isso acaba conturbando também, acaba dificultando um pouco mais, né? Mas eu acho que não justifica a forma que o Corinthians vinha jogando, né? Eu acho que, independente de arbitragem, time que nem a Chapecoense, cara, tem que passar o carro, cara. Tem que golear. Todo jogo contra time pequeno tem que golear. Não o tem Palmeiras jeito. Fez ontem. Ontem, desculpa falar, eu tava comentando antes do jogo Palmeiras e Chapecoense. Tem uns caras na imprensa falando assim, nossa, mas o Palmeiras tem que ir pra cima da Chapecoense ou tem que jogar na cautela? Desculpa, Corinthians Esporte, Corinthians Chapecoense, Corinthians e, pô, Criciúma, véi, é jogo pra você levar teu filho pra comer a pipoca, falar, olha lá o time do papai, o cara se tornar corintiano, dá uma bexiga, assenta e assiste 4, 5 gols, pô, tem que ser isso futebol, se não foi isso, mesmo. Tem que ser assim mesmo, e até, você acabou de citar o Palmeiras aí, tem um amigo que trabalha lá no prédio lá, do Palmeiras lá, lá perto do Palmeiras. Lá, onde no CT? Os... Não, é onde, não sei se na... Preciso do nome aqui, só pra você entender o que que é. Ele mandou um WhatsApp aqui hoje à tarde pra gente, falando que o empresário do Valdívia tinha encontrado com o presidente do Flamengo lá. E era pra fechar aí o contrato já pro Valdívia e pro Flamengo. Ah, essa história aí tá há muito tempo já falando isso, até hoje não virou nada. É, mas acaba o contrato dele no meio do ano, né? Ah, mano, mas Valdívia não joga aqui, não joga lá. Ô, Sérgio, aí tá se aproximando aqui do final do programa, mano. É, tem jaca hoje. Quer finalizar mandando um abraço pra alguém aí, mandando o placar do Coringão amanhã, Corinthians Esporte. Time misto, hein? Faz mal, vão atropelar, mano. Amanhã o Coringão ganha de 3-0, até o Jackson vai fazer gol amanhã. Tomara, mano, assim espero. Mandar um abraço aí pro Du aí, meu amigo e meu chefe hoje, o Judson, Bruno Magnavita, André Cardoso. Judson, viado. Fala assim pra ele, me dá um aumento, me ajude, Son. Aí, Du, tá ouvindo? Me ajude, Son, aí, meu. É, me ajude. Me ajude, Son, aí, velho. Brincadeira, dá um aumento pro cara aí, ó. Oh, valeu, Sérgio. Obrigadão mesmo, hein. O empresário do Valdívia tá mandando aqui, ó. Que tava no prédio da Paulista com os dirigentes do Flamengo. Eita. Esse empresário do Flamengo é aqui mesmo. Então tá bom, meu velho. E posso fazer um merchan aí? Deve. É, só... A linha de barbear Bozano. Só a nova. Só a nova linha de barbear Bozano lhe oferece um barbear fenomenal. Só a nova linha Bozano. Só a nova linha Bozano lhe oferece um barbear fenomenal. Me garante. Me garante. É, pô. Pô, todo mundo confunde com proporcionar, né, meu? Tá bom, vai, vou dar um kit pra você, tá bom? Vai, é sexta-feira, vai. Tá bom, abraço, meu velho. Tô emocionado, abraço. Um abraço pro Gão aí, pro Bernardo, pra todos os amigões aí. Obrigado, abraço. Abraço, tchau, tchau. Hora de 97, estádio 97, energia 97, em nome de HDI Seguros. HDI Seguros, gente. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E o Mano vai ter um recado agora de Bozano, né, Mano? E vai falar em cima de uma música bem legal aqui, ó. Sim. Ó, o Fernando Lobo tá pedindo aqui... Qual que é a música que ele pediu? Only You, Caraca. A Lígia Teles aqui também pediu... Rony Hill. O que ela pediu aqui? Pô, mas tem tanta gente pedindo tanta música, não dá pra atender todo mundo. Não dá pra atender. Gente. Não dá, gente, mas... Mas, ô, mano, se o, cara não tiver, tá se o cara não tiver bem barbeado, não adianta nada disso. Com certeza. Não é verdade, mano? Pode ter música, mas se o cara não tiver... Perdi o tweet aqui da Lígia... Ó, vai falar dos signos, hein? Ó, aí vai ficar bom, hein? Ah, ela tinha pedido Easy, Domênico, do Commodores. Nossa, isso é demais, hein? É, boa, boa. Tchau. Olha aí, Domênico, pega aí. Amigão, já que a gente tá falando de dar uma bisnagada, velho. Tá o quê? Você tem que estar bem produzido. Você tem que estar bem produzido, sabe por quê? Senão ao invés de você ouvir uma música legal assim, pra dar uma cachimbada, mano, olha lá, ó, Easy do Commodores. Isso. Você vai ter que fazer uma dança do acasalamento, mano. Você vai ter que levantar e ficar fazendo só uga, uga, uga, uga, na frente da tua mulher. Isso é ridículo, velho. Quer dar uma cachimbada hoje, velho? Tem que usar bozano. Ó, que musicão. Essa é a música, hein? Essa é a música pra você estar pelado na sacada. Nossa, olha isso. Hein, RG? É música pra não falar nada, agora, velho. Agora, ó, ó. Ele entra em casa, meu amigo. Essa não vai entrar, não. Essa é pra brincar de elevador, mano. É, RG número 2. Vou até fazer com uma voz de locutor romântico, igual o Domingo fazendo. O homem perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando a gente joga molecada. Tá no cio, mano. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, você já sabe, né? Nos cuidamos como homem. Por isso... A Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Ai, tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Para você não ficar fedendo do lado da sua gatinha. Vai oferecer muito mais performance no seu dia a dia. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E no final, Dudu, dá um grito desse e assusta a mulher. O cara acordar, RG, os caras estão dormindo. No final, um xissá. Verdade, vocês querem mandar abraço para alguém? Claro que não podia deixar de tocar a última música, né, RG? Ah, sensacional. Aí sim. Essa é o cara... Eu apenas liguei para dizer que eu te amo. É lógico. Essa o cara foi, finalizou, arregaçou e sai com essa. Aí sai com essa voz ouvindo no carro. Ó, vou mandar um beijo pro Márcio Rivelino, que tá adorando o programa. Ó, tá Marcinho, você sumiu, hein, Marcinho? É, pro Dilson, pro Elisério, pro Ciro, pro Chuchu, que tá ouvindo até. Ó, até o Chuchu tá ouvindo hoje, hein? É, mas audiência. Tem que contar um beijo daqui, ele não gosta. É, mas com nós, assim, com tocando, nós, também, ele, né? Ele não gosta agora. Tchau, Bá. Obrigado, viu? Quer mandar abraço, mano? Eu... Queria mandar abraço pra todos os ouvintes que nos ajudaram a escolher as músicas. É, não, hoje os ouvintes participaram bem legal, foi bem legal. Quero desejar a todos, muito juízo domingo. E quem ganhou a camiseta do Estádio 97 foi o Thiago Barbosa. Então, tá bom. 3 dias úteis para passar na Avenida Paulista, 1439 no andar, tá bom? Estádio 97 chegando ao final em nome de BV Financeira. Se conhece o site Meu Carro Novo, é o classificado de veículos da BV. Se você está pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br. É, e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen, com parcelas de R$670. Conheça. Polo Ar com a Polo Ar Arcon. Você entra no clima, acesse poloar.com.br. E Grupo S, um nome construído com história. Vem aí um horário, uma jaquinha, né? Uma jaquinha, né, RG? É, uma jaquinha e avisar o seguinte, hein? Vocês que ficaram ouvindo sexta-feira esse monte de música que o Domênico pôs aí, juízo usa a capinha, porque hoje vocês vão ficar muito louco, hein? Com certeza, com certeza. Telo. É isso aí, tá certo? Tchau. Então, muito obrigado. Até segunda. Valeu, é nóis, tchau. Pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro José Antônio Dias Toffoli. Boa noite. Neste domingo, dia 5 de outubro, o Brasil realiza a sua maior eleição da história. Somos quase 143 milhões de eleitores, a quarta maior democracia do mundo. Elegeremos aqueles que comandarão a presidência da República e os governos de Estado. Também escolheremos os legisladores no Senado da República, na Câmara dos Deputados e nas assembleias legislativas dos estados e do Distrito Federal. Neste domingo, quem é o dono do poder é você, eleitora, é você, eleitor. Exerça o seu voto de maneira livre e consciente. Não troque o seu voto por favores. Não venda o seu voto. Isto é crime. É necessário que o eleitor tenha consciência que neste dia 5 de outubro nós estaremos decidindo o destino do nosso país. O voto é um momento de igualdade de todos os brasileiros. E para isso, a justiça eleitoral está organizada no Brasil através dos seus tribunais, juízes, servidores e de mais de 2 milhões de mesários que estarão domingo recebendo o seu voto, garantindo que o seu voto seja secreto. Só você tem o direito de saber em quem votou. E também garantindo que o voto dado na urna eletrônica será o voto computado. Tenha certeza de que no dia 5 de outubro, neste domingo, você estará decidindo o destino do país para os próximos 4 anos. É um momento de extrema responsabilidade. Reflita, vá com tranquilidade à sua sessão eleitoral e exerça o seu direito de votar naquele que você entenda ser o melhor, aquele que você entenda ser quem mereça a dignidade do seu voto. Tenham todos uma boa noite e boas eleições neste domingo. Neste momento, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra a rede obrigatória de rádio. E agora, Mr. P fará desaparecer um carro. Eu duvido! Lá fora tem um Peugeot 208 com troca de marchas no volante, central multimídia, touchscreen com GPS, ar-condicionado Bizone, destrancado e com a chave no contato. Aproveite! Peugeot 208 com câmbio automático e motor 1.6 Flex Start por R$670 mensais. Incrível, né? Consulte as condições do site e faça um test drive. Peugeot. Na cidade, somos todos pedestres. David Guetta e Show. Energia. Quer comprar um carro novo? Vá até uma loja parceira da BV Financeira. Com a BV Financeira você consegue comprar ou trocar o seu carro com várias vantagens. Só com a BV você pode pagar o seguro do seu carro junto com o seu financiamento e ainda contratar um seguro-desemprego. Vá a uma loja parceira mais próxima e confira. Ligue para 3003-7888 e encontre uma loja de veículos parceira da BV Financeira perto de você. Com a BV você sempre pode mais. Compare e comprove. Na hora de fazer um financiamento ou empréstimo pessoal, informe-se sobre o sede do seu contrato. Ô, escuta, Alberto, você vai votar em quem? Ih, meu patrão me obrigou a votar no candidato dele. Ué, e pode isso? Bom, poder não pode, né? Mas é o meu emprego que tá em jogo. Ah, não cai nessa não, Alberto. Lá na urna você pode escolher quem você quiser. Não tem como seu patrão saber em quem você votou, né? Ninguém pode te obrigar a votar nesse ou naquele candidato. Pode votar sem medo. O voto é secreto. É só você e a urna. TSE. Justiça Eleitoral. Calvin Harris e John Newman. Energia. Apollo Ar e a Carrier vão te dar um mega presente e um aparelho de ar-condicionado de 9 mil BTUs. Para ganhar o seu, é só ficar ligado na nossa programação e participar do nosso quiz, que vai rolar toda sexta-feira no programa Estádio 97. Não deixe de participar. Entre no clima com Apollo Ar. Engove garante. A terra do Big Ben está mais perto do que você imagina. London Station Well Pub, que tem a cara da capital inglesa, com direito a fish and chips e cerveja importada. E é claro, muita música eletrônica. Pare hard na pista e engove no bolso. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Os melhores DJs do mundo, tocam na Energia 97. Hector Fonseca e o programa Sound of New York. DJ Hector Fonseca, and you're listening to The Sound of New York. Todo domingo, 8 da noite. Só aqui na Energia 97. Energia. Energia. Energia. Energia 97. Acessando. Mixagens.

drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all. Sessions. Trust.